Rápidos Cast. Agora. Bem-vindos, pessoal, ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Esse talvez seja o último episódio, então bem-vindos. Se o mundo for acabar. Eu sou MP, seu host. E aí, Fernando, tudo bom? E aí, tranquilo, tudo bem, mais ou menos. Vamos explicar. Hoje é 8 de novembro, né? Terça-feira. Os Estados Unidos estão decidindo o próximo presidente e embalando assim, né, no ritmo da eleição norte-americana, a gente vai falar de efeitos de destruição em massa no Magic, porque talvez o mundo acabe depois, né, pessoal? Aqui é só brincadeira, né? O Rápidos Cast não toma partido, né, de nenhum lado, nem democrata, nem republicano, mas a gente é BR, né? Tem que zoar, então. E é importante também que, se você que está escutando isso aí é um alienígena e achou essa gravação depois que o mundo acabou, né? Para você saber que existiu Magic, né? Essas coisas todas. Ele tá andando por cima daquela bandeira queimada da dinastia Trump, né? No futuro Mad Max. Ai, vamos lá. Se você quiser falar com a gente, o e-mail é hackdoscast@gmail.com. O Facebook tá aí embaixo, o Twitter é @hackdoscast. Ô, Fernando, como é que foi o teu fim de semana, cara? Cara, o fim de semana foi complicado, cara. Que eu fiz a besteira de ativar o Magic Online. É isso que eu queria te falar. Você veio pro mundo do Magic Online. Foi, cara. De sábado pra domingo eu não dormi, cara. Nossa. Fiquei virado naquela desgraça. O que você achou, cara, da interface, dos preços, de encontrar partida? Então, cara, os preços é bem mais em conta, né? Assim, eu já tinha dado uma pesquisada, eu gosto de as coisas, eu já me planejei. Eu já sabia que eu ia entrar, já sabia que deck que eu queria, já sabia o que eu ia fazer. Então, assim, né, eu planejei tudo, fiz um plano antes de começar a jogar. Então, eu já tinha noção que os preços eram mais baratos. Ah. A interface eu tô me acostumando, sabe? Eu ainda não acostumei com as teclas de atalho, a questão de parar nas fases. Entendeu? Isso aí eu tô pegando aos poucos. Mas o que eu gostei foi que eu achei que fosse demorar mais pra eu começar a montar os decks. Mas foi bem rapidinho, cara. Eu já tô com o quê? Uma semana de Magic Online e já tô com 5 decks assim, Pauper, né? Claro. Mas tudo fechadinho já. E gastou um pouco, né? Legal. Quem sabe vem gameplay da gente aí. Vamos lá. Estamos começando a trabalhar. Futuro, quem sabe, né? Fernando, você que começou agora, então, você tem alguma dica pro pessoal que tá pensando entrar no Magic Online, alguma coisa que você faria diferente, ou que você pesquisou, né, e acabou fazendo pra melhorar os teus, o que você ganha quando compra a conta? Então, cara, eu, assim, a dica que eu tenho pra dar primeiro, antes de você começar a jogar, eu sugiro que você vá lá no canal do André, né, nosso parceiro aí, e veja os vídeos que ele colocou lá, porque são vídeos que ele instrui bem direitinho como funciona mais ou menos o Magic Online, sabe? Boa. Ele dá umas dicas de como você conseguir umas cartas de graça, sabe? Enfim, ele dá uma visão geral de como iniciar. Primeira coisa que você tem que fazer. Aí a segunda, depois que você já se convencer que você vai jogar mesmo, procure saber o que você quer, né? Vou jogar o quê? Vou jogar Standard? Vou jogar Pauper, né? Eu, no meu caso, comecei com Pauper, porque o Pauper é mais acessível, né? Dá pra você conseguir muita carta de graça. Sim, sim. Com um preço barato. E, assim, você definindo o que você quer, aí você vai atrás de comprar os tickets, né? Que os tickets são o mais importante do Magic. Tá meio difícil comprar agora, porque, pelo que me falaram, não sei se isso procede, mas parece que a Wizard mudou o sistema de premiação, e agora o pessoal que a gente chama que é grinder, né, não tá compensando tanto, entendeu? Então diminuiu a quantidade de grinders, porque diminuiu a premiação, e tem menos gente vendendo tickets. Então vamos explicar que tem um mercado paralelo de tickets, né, tem a maneira normal de você adquirir, que é comprando direto do Magic Online, da Wizards, e custa $1 cada tick, é isso, né? Então, exatamente, como você acaba tendo que comprar pela loja mesmo, a galera já está desanimando e tal, entendeu? Mas enfim, se você definindo o que você quer, pelo meu exemplo, falo de novo, eu consegui montar 3 decks usando 20 tickets só. Boa. 3 decks fechadinhos, Pauper, né? Claro, mas usando só 20 tickets. E aí também vai a dica que quando você definir, vamos dizer que você definiu que quer jogar Pauper pra começar. E aí você tem os bots onde você pode fazer as transações, você vende o que você ganha, né? E aí você vai trocando com os bots. Tem uns bots que dão carta de graça. Ah, eu sim. Tenho recebido muita carta também pelo Puka Trade, né? Que eu ativei lá pro mall. Ah, e sim. Lá o pessoal manda. O pessoal realmente tá mandando bastante carta. Pô, legal. Boas dicas. Ô, Fernando, uma coisa. Vamos lá. Pra você jogar Magic Online, você precisa comprar uma conta, né? Ninguém cria conta de graça. E ela custa $10, isso, certo? Você tem que colocar um cartão que seja cartão internacional, né? A moeda, infelizmente, ainda não foi localizada, como é no Steam, por exemplo, né? Isso, aí como você tem que colocar o cartão e a compra é tudo automático, né? Você cadastra o cartão e ele vai cobrar $9, ele vai te dar de início, se eu não me engano, são 20 new player points que servem de passagem para você jogar alguns torneios de iniciante. A premiação não é muito boa, mas vale a pena para você ir acostumando com a interface. E você ganha também um pool de cartas que, no meu caso, eu não sei se isso é certo, eu vendi tudo. Eu peguei mas terreno básico você manteve. Eu mantive só os terrenos básicos. Okay. O resto eu peguei e vendi tudo pra um bot lá que trocava por cartas pauper, sabe? Eu consegui pegar alguma coisa, o que não peguei eu comprei mesmo com os tickets que eu tinha. Eu não utilizei nenhum desses tickets. Você começa com 5, né? Esses outros 15, um amigo meu conseguiu pra mim aí, me mandou, e aí eu usei todos esses 20 tickets pra poder fechar o deck, né? Não usei nem pra poder entrar. Aí agora eu vou ter que comprar mais pra poder entrar nas ligas. Pra entrar na liga você compra, mas talvez você possa recuperar, né? Não os tickets, você recupera como playpoint, né? Ou como premiação mesmo, booster e tal. Mas o Magic Online tem toda a sua economia, né? É bom estar ciente de como funciona antes de entrar. E pra quem que não tem ainda acesso a um cartão internacional, ou não tem nem a grana, não tem interesse, dá pra pelo menos sentir como uma interface do Magic Online. Eu não sabia disso, muito pouca gente sabe, mas dá pra você jogar sem comprar a conta, né? Você pode instalar o Magic Online sem comprar conta, e tem um trial ali, que você tem 5 decks, 5 ou 6 decks para escolher. Normalmente são decks construídos com cartas tipo 2 da última edição, e são bem tribais, temáticos, e você vai jogando contra pessoas que estão na mesma situação que você, utilizando o trial, né? Você só vai jogar uma partida 1x1, acho que não pode nem mexer no sideboard, né? Faz tempo. Se eu não me engano, nem são 60 cartas, parece que é um deck menorzinho. Enfim, eu não sei, mas eu cheguei a jogar esse trial antes, pra ver o interface. Mas é legal pra você já ir vendo se você acostuma, né? Porque isso, é bem... interface, atalhos, né, cara? Porque o pessoal normalmente usa outros softwares, né? Como, sei lá, Cocatrice, o Workstation ou o Xmage. E as interfaces mudam bastante, né? E quando você tá jogando pra valer, quando você pagou pra jogar... Você apertar um F6 em vez de um F2 pode significar diferença de $5, $10, né? Claro. Então é bom estar a par disso. Falando em Magic Online, cara, eu joguei um Commanderzinho esse fim de semana também. Às vezes dá vontade de castar um Ultimato Titânico, cara. Então você tem que entrar no Commander e jogar com o Naya pra tentar castar. E o meu Naya é o Jacques Levert, né? O francês lá, Jacques Levert. E é o pior comandante Naya que existe. E, cara, acho que foi no segundo jogo que eu joguei. Foi uma coisa sensacional. Meu oponente estava de mono azul, não tem um comandante novo de artefato, Padim? Sim, de Kaladesh. Isso, de Kaladesh. E o cara começou a baixar, enquanto eu rampava, o cara começou a baixar artefato atrás de artefato. Uma hora ele tinha um artefato que deixa tudo é artefato, tinha outro que tudo tem indestrutível, ele compra várias cartas toda vez que eu compro carta, sabe, montou, e ele tinha dois colossos na mesa também, várias criaturinhas pequenas e dois colossos, tudo artefato, e tudo tinha hexproof, porque esse maldito comandante dá hexproof para os artefatos. E eu só rampando, eu sei que no turno em que ele ia me matar, né, eu só tinha um turno para responder, o meu ramp deu algum resultado, porque eu tinha mana suficiente para castar, eu só tinha o Jacques Levert na mesa. Meu oponente acho que tava com o jogo, achando que o jogo tava ganho. E eu tinha mana suficiente pra castar aquela mágica vermelha de 8 manas que domina todas as criaturas e dá ímpeto e desvira elas até o final do turno. Esqueci o nome, como que é? É a ultimate do Teobald. Eu esqueci o nome. E eu também tinha mana pra castar no mesmo turno o Ultimato Titânico. Caramba! Ah, delícia! Depois que eu fiz isso, o oponente até elogiou, bela jogada, GG e tal. E aí, pronto, matei vontade. É, deixa eu mandar um abraço aí pro Tandori, pro Robert na Liga, que responderam o post. O Fernando teve todo o trabalho de colocar os links na fase de combate lá do último programa. Mas, Fernando, eu não coloquei quando eu publiquei na Liga e também no Facebook aqueles links das suas dicas de stream. Porque na fase de combate nunca tem link pra copiar e colar. E quando é uma e meia, duas da manhã, eu já tava trêbado de sono, eu me perdi. Mas aí eles lembraram lá e eu alterei, eu incluí os links lá daquelas partidas que você falou que é bom pro pessoal assistir. Legal, essa semana também tem partida bem legal, a gente vai comentar. Oh, beleza. É, coloca o link bem grande, bem destacado, pra não esquecer, por favor. E o que mais? O Master Blade na Liga depois comentou também sobre Commander. Ele pediu pra gente falar um pouquinho da viabilidade de Commander 2016, né? Que vai sair em 3 dias, dia 11. E se vale a pena por causa das cartas e reprints e tal. Entre nós, o Grilo é o que joga mais Commander, né? A gente ainda vai puxar o Fernando pra esse lado. Esses decks que você montou, algum já é Commander, Fernando? Não, é tudo Pauper, cara. Commander eu ainda dei uma olhada. Eu tava pesquisando exatamente isso, né? Se dava, porque como eu subestimei, eu achei que eu ia montar menos decks. Yeah. E sobrou grana pra poder montar mais. Eu comecei a olhar os decks Commander e tem deck Commander de 2 tickets, cara. tem sim. É, tem que montar, cara, pra gente brincar também. Então, o Grilo de nós é o que mais joga, né? E que mais acompanha. Palavras do Grilo aqui, tá? Abre aspas. O consenso é que a nova coleção Commander vale a pena comprar sim, porque tem muitos reprints relevantes e eu gostei bastante das novas lendas. Inclusive, na minha opinião, a coleção tem coisas pra agradar tanto jogadores de EDH multiplayer como de Dual Commander, que é o da lista francesa, né? O Grilo, pessoalmente, disse que acha que a Atraxa é aquele anjo que também é Phyrexiano. Oi? É o não azul? Esse eu acho que é o não vermelho. Não vermelho, não azul, são os dois rapazinhos lá. Isso, é o que prolifera. E ele disse que a Atraxa pode virar comandante staple no 1x1. Olha só. É, olha aí. É 4 cores, é complicado, né? Mas vamos lá. E ele disse que vale a pena aquela máxima lá, né? Que compre o produto se você tiver poucas ou nenhuma das cartas. Só assim, tá? Caso contrário, é melhor você comprar singles, uma por uma, né? E já que a tendência é que o preço caia. Então tá aí a análise do Grilo. E tem mais sobre isso, o Master Blade, lá na fase de compra, que a gente levantou também algumas coisas. E não só pra você, como pro Foca lá no Twitter, que também quer tirar uma dúvida sobre como importar cartas, né? Comprar direto de lojas americanas. A gente vai falar mais disso na fase de compra, que tá recheada. Então, hora de passar. Vamos lá, Teobaldo? Notícias da semana. Ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Aqui, no Rápidos Cast. Vamos nos manter informados, Fernando. E notícia ruim para quem gosta de streaming, aí, para quem fala bem inglês, né? E gosta de ver a comunidade interagindo. O Truc Jared, que é a Carol do mundo. Acho que deu para expressar bem. Ele é o gerente da comunidade do Magic no mundo. E ele disse via Twitter que não vai ter Community Cup esse ano, porque, bom, basicamente eles esqueceram. É que eles estavam muito ocupados e não deu tempo de organizar para esse ano. E aí acabou ficando pro ano que vem, de acordo com ele. E mesmo pro ano que vem vai ser complicado, porque é uma coisa que envolve o pessoal que trabalha em desenvolvimento no Magic, né? Então você tem que tirar esse pessoal durante um dia ou mais e para fazer uma coisa que não é o trabalho deles. Então eles se embaralharam bastante esse ano e não rolou. Mas ele disse que fez outras coisas com a comunidade. Você lembra o que rolou esse ano, Fernando? Esse ano, cara... Por exemplo, não teve um GP lá nos Estados Unidos, em que eles fizeram... Teve nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, em que eles fizeram aquele preview da vacina. Lembra que você tinha que entrar na mansão Markov? Sim, lembro. Eu lembro, sim. Então, isso é a iniciativa deles, né? E coisa que envolve mais a comunidade, ele mencionou também como embaixadores na PAX, né? Dos nossos foram a Carol... Foi o André do Motivo e foi mais uma pessoa, mas eu não lembro quem. Também não, cara. Eu lembro que ele até botou um vídeo dos três jantando, né, em algum lugar. Sim, mas não, sim. Eu não lembro quem era o terceiro, cara. Desculpa aí. É, eu também, me desculpa, eu não vou lembrar. Mas enfim, eles não foram os únicos, né? Várias pessoas de vários países foram convidados como embaixadores lá na PAX. Além disso, teve que o Community Super League e teve os pré-releases, né? Pra quem acompanha o canal da Wizards, tá sabendo o que que é. Você vai sentir falta desse Community Cup? Você acompanhava? Não, cara, eu não acompanhava, não. Ele é pelo MOL, né? Oi? Ele é pelo MOL, pelo Magic Online, né? É. Eu já cheguei a ver uma vez algum vídeo, mas eu não acompanhava, não. Eu gostava de formatos estranhos, só pra ver o que o pessoal bolava, mas tanto isso como a Superliga também, passou a ser meio que um clubinho das mesmas pessoas, né? Acho que os jogadores mesmo pararam de ter alguma participação e votar em quem ia pra lá. Eu gostaria de ver caras novas, gente de outros países, talvez. Mas quando eles começaram a repetir as pessoas que estão lá, tipo, nada contra o Kenji Gashira, vai, que é o no mote da Nami, o cara é bom, mas se for só ele sempre, né, não fica meio que uma comunidade, fica um cara que já é conhecido e é sempre ele lá. Sei lá, é esquisito. Enfim, então, pra quem gosta disso, vai ficar chupando o dedo desse ano. Oh. Fernando, vamos falar de economia? Vamos. Tá, tem um artigo da MTG Goldfish que tá falando do preço do tipo 2. E aqui no Hack dos Cast nós falamos no ano passado sobre um artigo similar em que eles criticavam que o T2 estava muito caro, porque Jace. Né? Normalmente essas duas coisas vão juntas, né? Aquele Jacezinho lá. Aquele era um dos tipo 2 mais caros desde que eles começaram a acompanhar. E esse atual, de acordo com esse artigo, é provavelmente o mais barato desde que eles começaram a olhar, que foi desde o Cowblade. O Cowblade é aquele deck com Jace, com Lady Gaga e Battle School, que é da época de 2010, 2011, tá? Sim. Então esse talvez seja o T2 mais barato. E eles veem isso pelo preço médio dos decks dos top 8, dos torneios grandes. Tem um deck que tá jogando, não sei se ele tá fazendo muito resultado, mas é o RG Nerd, né? Ele é ridiculamente barato, aquele deck. É um bom momento pra quem quer jogar Magic, né? É claro que eles dizem, você consegue montar deck por $300 e $300 pra tipo 2 não é tão caro e tal. Mas isso é R$1.000, né? É mais que um salário mínimo. Claro. Então não é assim tão simples, a gente sabe. Mas pro nível do Magic, tudo bem. É claro que você não vai ganhar todos os campeonatos fazendo deck budget. Não é. Normalmente não é o que acontece. Mas é bom saber que a gente tá num momento, né? Num tipo 2 que permite que as pessoas entrem com deck budget e tenham algum certo sucesso. É bom saber disso, especialmente depois do ano passado, que a gente teve um tipo 2 muito caro. E assim, quando você decide entrar para um formato, geralmente tipo 2, assim, se a gente decide, vou jogar tipo 2, aí você vê o preço do deck, muito leve, deve ser levado em consideração também o retorno que você tem, né? Aí, retorno, entenda, não necessariamente que você vai ganhar prêmios e isso vai pagar o seu deck, mas na verdade, assim, o retorno é a diversão com a quantidade de campeonato que você vai jogar, entendeu? A interação com os seus amigos na loja, enfim, tudo isso é um retorno, né? Sim, então, às vezes, fica você investir, entre aspas, não é tão ruim assim, entendeu? Boa, bem lembrado. Uma vez me falaram que você pode analisar o investimento em Magic olhando, por exemplo, quantas horas você vai passar no cinema. Se você for no cinema, num shopping, você vai ter que ir pro shopping, pagar estacionamento ou, né, pegar a condição até lá, vai ter que comprar pipoca, talvez até pra sua namorada também, e aí a pipoca já tem que dar um Corsa no lugar, né? Um Corsa em bom estado, né? E você tem que pagar as entradas, e você vai se divertir por 2 horas, talvez, né? Quanto você vai gastar em tudo isso? R$80? R$60? Dependendo da cidade. Exatamente, por aí. Tem um amigo meu que ele contabiliza tudo em Shockland, sabe? Eu vale um Shockland, cara. Eu não vou comer porque depois eu vou comprar uma Shockland. Boa. Shockland é tipo um almoço, né? É. £15, £20, isso aí mesmo. E com Magic você pode divertir um dia inteiro com apenas um deck. E vários, ou jogar vários campeonatos em vários Fridays, enfim. Então dá pra fazer a conta das horas também. Bom, tem outro artigo lá na Nave Mãe, no site da Wizards, que é o fim de uma série que é a Beyond the Basics, né, em que o Gavin fala pra gente por que usar X cartas num deck construído. E aqui terminamos com uma carta. Na tua build, ace build de Miracles, já se usava uma cópia de alguma carta, Fernando? Usava uma cópia de súplica, uma cópia de aquele Conceal Judgment, sabe? Qual? Ah, Conceal. Sei. E uma cópia, deixa eu lembrar, acho que só isso. Só essas duas, eram uma cópia de cada. Okay. E de vez em quando eu mudava a build e colocava... Eu geralmente usava duas Counterspell, aí mudava a build e botava uma só. Tá, essa é uma das razões que ele tem. Mas por que é que você usava uma do Counsel's Judgment e da outra que é Súplica, né? Por quê? É, porque na verdade a Súplica não é tão bom que ela venha na minha mão. Eu não quero que ela venha na minha mão. Eu quero que ela fique no deck mesmo. Eu quero administrar ela no deck, né? E o julgamento é porque nem tudo eu preciso remover. Ele é mais assim, uma trava de segurança, sabe? Você precisa remover alguma coisa, entendeu? Porque os removos mesmo, eles entram no site. E ele ali eu deixava por um... Ah, vai que tem uma Liliana resolvida. Vida não consigo remover, entendeu? Uhum. Ou um cálice em jogo que não consigo tirar também, aí eu deixava ele como uma segurança. Justo, são boas razões. O Gavin dá aqui também, ele explica que é porque você, a carta que você quer deixar apenas uma, ela cria uma inevitabilidade, né? O que ele quer dizer com isso? Você não quer usar ela o tempo todo, ela cria uma situação, ela altera o estado do jogo, ela te compromete de alguma forma que não dá pra voltar atrás, você precisa usá-la, né? Uhum. Um dos exemplos é milagre, né? Se você não tem muito como controlar o topo, mas tá usando milagres de alguma forma, né? E milagres que você não vai conseguir castar, ou não vale a pena castar, como o Entreat the Angels, quando vem da mão, você tem que controlar a quantidade, né? Pra não vir da mão. Outro motivo, a carta é alvo de tutor. Vamos lá, quantos molds você precisa em jogo para segurar as criaturas do oponente? Só precisa de um. Só precisa de um, né? Então, digamos que você tem um deck de encantamento, põe só um molt lá e quatro tutores de encantamento, se o formato permitir. E aí, se é alvo de tutor, então tá sossegado, tá tranquilo. Decks que jogam com quatro Lady Gaga, né? Isso. E um só equipamento. Um dos outros motivos é, a carta é 8 ou 80, né? Como se diz aqui, ela ou não faz nada ou ela é sensacional, né? Como ela é muito situacional, você só quer uma delas, porque aí você dá um jeito de criar a situação em que ela é boa, ou você minimiza ao máximo a chance de ela vir, porque você sabe que quando ela vem, ela vai fazer alguma diferença, como os equipamentos, né? Espada, Butter Skull, enfim. A Lady Gaga sozinha já é uma carta, é uma criatura, pelo menos, e ela não gasta carta, ela acaba recuperando buscando as espadas, tá certinho. E um dos motivos é o que você falou lá, de trocar a carta também. Você está diversificando. Experimentando, né? Você pode estar experimentando, pode estar fugindo de certos counters ou certas disruptions, né? Como, sei lá, não sei se alguém faz isso para terapia da cabala, ou alterar suas win conditions, né? Em vez de colocar quatro bichões que fazem a mesma coisa e tem a mesma vulnerabilidade, você faz, sei lá, 2x2 ou 3x1, sabe? É um exemplo bom disso aí. Eu não sei se é isso aí exatamente que ele tá querendo dizer, mas tem cartas que são boas quando você tá no draw e são cartas que são boas quando você tá no play, né? Aí, geralmente, assim, se você tem alguma no side, aí você sobe uma, tira outra, entendeu? Ah, sim, boa, bem lembrado. Vamos lá, o Grilo colocou agora à noite um anúncio, coisa de última hora, hein, pra quem joga Commander aí, Dual Commander, teve desbanimento. Olha só, depois do banimento do Pauper na semana passada, teve desbanimento no Dual Commander. Fernando, quer falar as cartas que foram desbanidas? Tem 5 cartas aqui? Nossa, quanta coisa, cara. Tinha coisa que eu nem sabia que era banida aqui, cara. Barganha de Agmote foi desbanida. Ah, eu não sei se é boa ideia desbanir carta assim, né? Essas cartas é muito forte. Pro Commander, imagina, cara. Serra Ascended também, eu acho que deve ser por conta da mudança da vida, né? Ah, sim, se você começa com 20 de vida, o Serra Ascended não é tanto problema. Aí é justo. Gwintstone foi desbanido também. Pô, o pintor é banido? Acho que não, cara. Se bem que você só tem um de cada, né? Acho que não tem tanto perigo de manter banido. Vamos ver. Tem alguma outra coisa que comba com isso? Acho que não, né? Eu acho que tem algumas outras cartas antigas, tipo, acho que é Celestial Dawn, algumas outras coisas assim. Mas mesmo assim, né, você só pode uma de cada, você tem que enviesar muito a estratégia do deck pra matar assim, acaba ficando vulnerável. Na asa da barganha aí vem a Necropotência também, foi desbanida. cara, necropotência, o que vocês estão pensando? Essa carta é ridícula de forte. Ela entra mais rápido que a barganha, né? Então, isso mesmo. Nossa. E por último, balance. O que os caras estão pensando? O balance é o tipo de carta... Bom, eu uso no cubo, eu sou suspeito pra falar, mas é o tipo de carta que deixa o jogo chato, né? Se você fizer o deck certo pra usar balance, fica muito, muito difícil do oponente virar. Produz vantagem de carta absurda. Caramba, balance e necropotência desbanidos. Surpresa, hein? Você sabia que balance de alfa é caríssimo, cara? Olha, é raro, não é? É raro sim. Eu só lembrei agora porque hoje eu conversando outro dia com um amigo, ele falou, a gente comentando sobre cartas caras e balance é caríssimo, cara. Absurdo. É coisa tipo de mais de R$1.000. Nossa, eu tô olhando aqui uma novinha Near Mint, na CCG House, $600. Olha aí, cara. Ai. É mudo mesmo. Alpha é complicado. Tem gente estocando cartas de alpha avaliadas. Você viu, né, o que a gente conversou? Eu mandei um vídeo pra você. Tem um americano maluco, o cara tem dinheiro, né? Então ele pode. Mas pode. O cara tá estocando cartas avaliadas em 100%, né? Cartas avaliadas com 10. Só de alpha. Black Lotus, Power 9, absurdo. O cara compra casas com o estoque de Magic dele. É duro é vender isso, né? O duro é ouvir o cara falando no YouTube: eu não vou vender essas cartas, eu vou morrer com elas. Vocês podem tocar esse vídeo daqui a 50 anos. E se o meu filho não quiser fazer nada com elas, eu vou queimar elas. 20% das cartas de alfa avaliadas vão sair do mercado. Eu vou queimar. Cara, é tipo eu com meu deck Legacy, né, cara? Adivinha o que for, cara, eu não vendo de jeito nenhum. Ah, mas o Miracles você vendeu. Então, cara, foi que pra sustentar dois decks não dá, né? Tem que escolher um ou outro aí. Boa, Fernando. E agora vamos pro Mall, pra quem joga Magic Online e gosta daqueles drafts semanais, né, do ano do Flashback no Modern. Essa semana não vai ser a Vaccine Restored, como o pessoal tava pensando, né, vai ser draft de M12, tá? Magic 2012, a Vaccine Restored só vem na outra semana. Então até dia 16, até semana que vem, você vai estar podendo jogar Magic 2012. E o que tem em Magic 2012, Fernando? Magic 2012, Mutavault é 2012? Ah, eu não lembro. Não, também não. Ah, bom. Eu já anotei algumas aqui, ó, pra ficar atento. Sorin Markov é uma das cartas mais caras dessa edição, em papel, tá? Deve ser por causa de Commander, né? Porque formato construído não joga. O que mais? Titã Verde. Ah, sim, eu acho que deve ser a mais cara, né, o Titã dele. O Sorin passa o Titã ainda. Ah, é? Claro. O Visões do Além, que é aquela mágica azul que pode ser Ancestral Recall, né, se alguém tiver 20 ou menos cartas no Grimório, ou no Cemitério. O bom é jogar no deck de 1000, né, porque, tipo, não é preciso você ter, qualquer pessoa pode ter. Isso mesmo. Qualquer carta, né? Que custa uma mana e que tá escrito compre 3 cartas, pode ser quebrado. E a imagem fantasmal é de 2012, Fernando. Um dos melhores clones já lançados, né? Acho que foi 2012 que tinha também aquele tema no limitado de ilusões. Tinha o ursinho, uma mana 2-2 azul, que era ilusão também. Quando é alvo, sacrifica. Eu acho que foi M12. É uma boa época. E eu acho que era isso. Vamos pra compra? Tem bastante coisa lá. Bora. Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast. Tá, olha, primeira coisa que eu quero perguntar na fase de compra, Fernando: por que um Briggs Goblins ou os Goblins Dark Dwellers tá tão barato? Essa carta tá menos de $1, cara. Caramba. Se você joga tipo 2 ou Modern, compra o set agora. Você vai comprar o set inteiro por menos de $4, ou seja, R$12. R$12 o set de um Briggs Goblins. Compra ontem, porque a carta é forte. Ela não tá vendo jogo no tipo 2, mas ela é forte. Ela é Goblin, ela tem evasão, pseudo-evasão, né? E ela tem um conjunto de palavras que normalmente tem precedente em cartas que jogam no Magic, que é você joga uma instante ao feitiço do teu cemitério de graça. Sem pagar o custo. E ainda comba com aquela carta de dois. Aquela carta que tem duas, né? Que você destrói terrenos. Isso. Já chegaram a usar em moda. Bem lembrado, Fernando. Bem lembrado. E lembrando que essa carta não tá jogando hoje, mas ela vai continuar no tipo 2 até outubro do ano que vem. Ela tem mais um ano aí no tipo 2, tá? É, eu mesmo já tô me engatilhando aqui pra próxima vez comprar ela, porque eu já tenho uma, né? E vou pegar, mas eu tava guardando pra ver se o preço aumentava. Como caiu, eu guardei. E agora eu vou tô me organizando pra comprar mais 3, que daí eu fecho 7 e querendo ou não, gastei R$15. Né? Cara, faz isso logo. Eu vi por 90 centavos, eu vi por 70 e poucos centavos em loja lá fora. Aqui não deve estar tão fora disso também. Então tem que fechar logo, porque a carta tem potencial, não, sabe? Você joga Modern, não custa nada, quase nada ter um set dela. Uhum. Então tá aí a dica. Bom, o que mais? Commander 2016, Fernando. Eu encontrei numa loja aqui, eu não vou falar o nome, porque, né, jabá de graça não dá. Mas é uma loja que anuncia na liga com banner, tá? Uma loja que paga pra anunciar na liga. Ela tava vendendo, eu vi isso na quarta-feira, não vi se os preços mudaram. Na quarta-feira, não, na quarta? Não, peraí, hoje é terça. Eu vi no sábado. Ela tava anunciando em pré-order os 5 decks de Commander, os 5 juntos, por R$550. Eu já vi por quinhentão, cara. Fechado. Ah, já viu? Todos os 5 por 500? Todos os 5 por 500. Tá, essa mesma loja tava vendendo cada um por 130. Então, se você comprasse 5, é meio que você compra 4 e ganha o quinto de graça, né? Agora, 130 por deck já é um pouquinho salgado. E não é bem por deck, porque tem um deck que é 150. Tem só um deck que é mais caro que os outros nessa loja, que é o não vermelho. E adivinha quem é o comandante? É aquela que o Guido falou? É a Atraxa, ela mesma. Além disso, esse deck tem, Fernando, o Scavenging Ooze, que joga Modern e Legacy. Tem o Heian e a Ikra, que são parceiros BG, os dois, né? Sim. São as lendas novas. E tem o Ishai, que é a lenda de parceiro, o W, tá? Mas a carta mais cara desse Commander, que não é uma lenda, é aquele peixe que eu falei, que dobra os marcadores. Lembra? Sim, quanto tá? $11. Caramba. $11 é R$35 mais ou menos. E ele, lembrando que ele dobra os marcadores, então tem um shenanigans aí com blinkar esse peixe que fica pelão, né? Não sei se é o hype, mas enfim, é o Commander mais caro. Além disso, esse mesmo deck tem Gave, que é uma lenda, né? Tem aí Hydra Caloniana, que é uma Hydra que tá cara. Reveilark, que é uma carta cara. E como os outros, tem Sol Ring também. Além de Caldeirão das Almas, que é uma carta que não está fácil de encontrar, e alguns terrenos raros. Tá? Então tudo isso por R$150 na pre-order. Só para o pessoal aí ter uma ideia de quanto eles vão gastar se comprarem um ou dois ou todos os Commanders. Você está de olho em algum, Fernando? Então, eu queria comprar, cara, aquele do que tem cascata lá, sabe? Ah, sei, eu gostei do Commander e eu acho que ia ser legal. Só que o problema é que aqui pouca gente joga Commander, eles têm uma galera bem específica. E eu já não tenho tempo de ir na loja pra jogar o meu Legacy, né? Aí vou me aventurar, eu acho que se tivesse no mall, eu compraria no mall, com certeza, sem dúvida. Eu acho que vai ter, cara. Ah, tomara que tenha mesmo, porque se tiver, eu vou. Olha, uma boa. Ah, não. Perdão, eles falaram que as maneiras de adquirir as lendas de Commander 2016 vão ser pelos baús. Não, pronto, você não vai ter. Chorei, então. Ah, você pode montar, né? Comprando as avulsas. Então, mas aí não é melhor montar um Commander competitivo mesmo? Assim, o primeiro ver o que você quer jogar: multiplayer ou um X1. Aí depois começa a pensar no deck. Mas como lá é permitido, algumas staples você vai ter que ter. Tipo, só o ring, sabe? Mesmo num X1, tem gente que cria sala com o comentário, né? Frente banlist, por favor. Ou do commander, por favor. Mas o jogo não te impede de entrar na partida com um commander que não é adequado, né? Aí você entra, né? Pegadinha do malandro. Aí você entra, joga só, vem com aquela mão perfeita, só o ring no primeiro turno e o cara começa a te xingar, né? Na língua dele. Mas acontece, às vezes é porque você nem leu o comentário na hora de entrar, né? Mas acontece. Eu vou esperar um pouquinho e ver o que acontece com esses preços individuais. É que tem muita lenda pra comprar. Tem 15 lendas. Não, tem 20, pelo menos 20 lendas inéditas. Então, complicado. Mas R$550 em cartas de Magic é também pesado. Enfim, um outro comentário, Fernando. É muito difícil ter 4 cores diferentes de mana no quarto turno, né? Conseguir gerar, mesmo no Commander. É difícil. Se você pensar. Não é? Se você pensar nos decks de Commander, nos Commanders de 4 cores que soltaram, só tem um que não tem, assim, um e meio, né, vai. Tem dois que não te premiam por conseguir esse feito, de baixar ele no quarto turno e começar a atacar, né? Porque gerar vantagem de carta, como aquele 2/8, no começo do jogo não é tão relevante. Se você baixou o Commander cedo, é importante que você consiga pelo menos atacar, ou seja, que ele tenha ou algum tipo de evasão, ou poder e resistência alto, já pra colocar o oponente no clock, né? Se ele tomar 21, acaba o jogo. E tem dois que não fazem isso, pelo menos não fazem de maneira decente. O 2/8 lá, a dupla, e o 3/4, é o bichinho lá que toda vez que uma criatura tua causa dano, ela também causa outro dano. Sim. É, apesar de ele ter essa habilidade, ele não causa dano de Commander, tá? Então ele põe um clock de, se você tá jogando multiplayer, é 40 de vida, então 6 de dano não faz tanta diferença. Só um comentário aí, que pra baixar rápido, os outros três são melhores. Tem 2/4/4 e 1/5/4. E o 5/4 é aquele que você gosta lá de cascar. Isso. Agora vamos lá, o Twitter lá do Foca, que é nosso ouvinte, ele perguntou: vocês falaram de lojas gringas que enviam pro Brasil, podem me ajudar com alguns exemplos? Fernando, vamos conversar um pouquinho sobre como, quando e por que importar cartas avulsas. Que você acha? Então, a experiência que eu tenho, eu pessoalmente já comprei pela Star City Games, né, que é a mais famosinha. Ela é uma das mais caras, né, mas chegou tudo certinho. Só que eu acho que agora, assim, não tá dando muito pra você importar, pelo menos dessa forma tradicional, que a gente entra na internet, cadastra e compra, porque tá demorando muito, cara. Parar na Receita Federal lá e fica um tempão, e também o dólar não compensa. Então, por esse canal que eu já comprei, Star City, eu acho que tem que dar uma pensada duas vezes antes de se aventurar. Isso é uma coisa que o Felipe falou também. Ele costuma comprar com frequência e ele disse que tem que ficar de olho no dólar. Lembrando também que é preciso que haja um Estados Unidos para você importar de lá, viu? O que a gente não pode garantir depois de hoje. Mas primeira coisa, não dá para importar produtos selados, tá? Você tá pensando em boosters antigos, caixas e shields e tal, não dá. Eu sei que lá vale a pena, tem coisas mais baratas e tem até coisas que não tem aqui, mas eles não mandam, tá? Isso. Eu já consegui fazer eles mandarem uma vez via um amigo que tava lá, mas mesmo assim, eles falaram pra mim antes, eu concordei, eles abriram o booster e colocaram a capinha e as cartas tudo certinho lá, mas o produto vai aberto, o que é esquisito, né? É estranho. E assim, você também, acho que, se eu não me engano, você tem como importar shield, deck protector. Eu acho não dá, aquela caixinha, deck box, desculpa, não dá, mas o shield eu acho que dá. Ah, isso eu nunca tentei. O que eles sempre dizem é que produto selado não manda overseas, né, pra fora do país. E normalmente nós compramos, né, de americanas e canadenses. São as lojas que aparecem no TCG Player e as mais conhecidas, né, porque os preços na Europa não compensam. Você já procurou bastante, né, Fernando? Já, fuja da Europa, cara, porque a gente tá mais cedo, o preço é o mesmo da americana. Só que o problema é que a conversão que você faz lá é em euro, né? Isso, o número do preço é o mesmo, né? Uma carta que tá 2 dólares nos Estados Unidos tá 2 euros lá na Europa, né? Em várias lojas de lá é esse o padrão. Então não compensa mesmo. Eu fico me perguntando, só um parênteses, que no Hearthstone o valor, também o número é o mesmo, do americano pro Brasil, né? O preço das coisas é o mesmo, se eu não me engano. E será que a galera dos Estados Unidos não compra aqui no Brasil? Não dá um jeito? Ah, eu não sei, cara, boa pergunta. Mas é o mesmo? É o mesmo preço. Pelo menos a última vez que eu me lembro, né, é o mesmo. Que eu fui comprar, uma vez eu estava em Rapsan e fui comprar aquelas alas lá, né? Sim. Aí eu comprei e eu vi em preço em dólar, tava o mesmo do brasileiro. Curioso. Eu acho que o sujeito que quer comprar por aqui tem que fazer algum tipo de manobra, né? Tem que enganar o servidor dos caras dizendo que o IP dele vem do Brasil. Mas deve ter como, sim. Isso pensar assim já é coisa de BR, cara. Não sei se os gringos têm essa ginga. Mais fácil é você tirar por esse lado, né? Que quem faz isso é brasileiro, aí não tem problema. É verdade. Uma dica que eu dou é o seguinte: o Foca e todos que estão pensando em comprar, aproveite quando você tem um amigo por lá. Aproveite. Se você conhece alguém que vai pra lá pra fazer esses working travel, né? Fica um mês, dois meses, ou vai passear, estudar, aproveita. porque você não vai pagar o frete absurdo, né? Não é bem absurdo, mas você vai poder comprar produtos selados, você vai, não vai ter limite por causa do frete, com medo de pagar na alfândega, com aquele limite de valor, tá? Então aproveita, quando você tem um amigo lá, compra. E Magic não ocupa espaço, tá? Então, é, e coisa... também pode pedir para comprar carta avulsa mesmo, se você tiver bem, tiver um amigo bem legal, sabe? Ele compra a carta avulsa e o cara mete na carteira lá, não tem nem que se preocupar com o valor. É, então, o que eu tô me baseando pra falar tudo isso aqui é carta avulsa mesmo. Uhum. É o que normalmente faz a diferença pra comprar lá. É, lembrando que antes de pensar em comprar lá, tem uma certa importância em suportar a sua loja local aqui do Brasil, né? Não adianta você estar cheio de carta e a tua loja ir à falência na tua cidade e não ter nem onde jogar. Você vai ficar com seus três amigos na tua mesa de cozinha, cheio de carta, mas não vai ter uma comunidade, não vai ter campeonato, então não vale a pena. Você vai ter que ir pra praça de alimentação do shopping, cara. Olha que... eu sei como é isso. Mas tem coisas que sim vale a pena comprar lá, né? É, principalmente na minha experiência, cartas avulsas e antigas. Porque aqui não tem gente vendendo, às vezes. Ou se tem, é muito mais caro e não compensa. Aí esse tipo de coisa, sim, faz sentido comprar lá. Você só tem que lembrar o seguinte, o tempo de entrega é muito grande. É, na minha experiência, de 3 a 6 semanas. Você já recebeu carta menos que 3 semanas, Fernando? Não, impossível. Não, geralmente dá. É um mês, né? A média é um mês, mas pode demorar até mais. Pra mim já demorou 6 semanas. Então, esquece. Pra tipo 2, esquece. Assim, mesmo em pré-order, você vai perder um mês do teu tipo 2. Sabe, você vai comprar mais barato, vai chegar rápido, né? Você não vai ter trabalho de ficar indo nas lojas daqui, não vai ficar refém de ninguém, mas você vai perder um mês de campeonato de Friday porque suas cartas não chegaram. Não vale a pena. E o custo do frete? Varia, né, Fernando? É, varia. Tem uns bem baratinhos, né, e tem uns que são salgados. Quando a loja dá a opção de vários fretes, eu sempre pego o mais barato, né? Você vai pagando mais caro, ela chega mais rápido, mas... normalmente não vale a pena, né? Então, mas esse mais rápido não é assim rápido, né? Ainda é demorado, só sim, pra deixar sim, claro, né? Sim. É uma importação, né? E eu já paguei dois e pouco em dólares, né? Dois e pouco em frete pra cá. Normalmente, a última compra que eu fiz, eu acho que foram 4 dólares de frete. Não é tão caro se pensar, né? E aí vai uma dica também para os lojistas daqui, né? Se tem algum lojista ou algum amigo de lojista escutando isso, geralmente quando eu comprava na Star City, cara, chegava para mim as cartas, elas chegavam dentro de uma caixinha de acrílico, elas chegavam com um folder da loja, uns tokens, sabe, geralmente da temporada lá, e tipo, várias coisas assim, não dá para explicar, sabe, assim, uma qualidade incrível que os caras têm. É mesmo. E a loja começar a fazer isso aqui é um diferencial, cara. Sim, esse shield de acrílico aí, uma boa dica para reutilizá-lo depois, se você for negociar com alguém via Liga Magic e Puka Trade, é uma boa utilizar as cartas ali, né, pra colocar as cartas ali dentro pra proteger, ou colocar o seu commander se você joga commander, que também dá um destaque, ele fica bem protegido. E tem algumas coisas de bons costumes também. Toda vez que uma encomenda chegava pra mim, Fernando, eu mandava e-mail pra loja, no mesmo e-mail de negociação, né, explicando, olha, chegou e tá tudo certo, obrigado, tá? Porque... Então, inclusive teve uma vez que eles me mandaram um e-mail pedindo pra eu confirmar, sabe? E eu não mandei pra eles de volta, cara. Aí, tipo, depois de um tempo, eles me mandaram um e-mail dizendo que não poderiam mais aceitar as minhas compras porque eu negligenciei, entendeu? Um e-mail. Ah, tá vendo? Só que depois eu comprei de novo e deu ok. eu oriento a fazer isso porque você nunca sabe quando vai precisar de novo daquela loja e quando vai ter um problema, né? E se eles puxarem o histórico de como foi as relações de vocês, e você é sempre o cara que avisa que chegou tudo certo, que agradece e tal, eles talvez se sintam mais confortáveis em abrir uma exceção pra você, algum tipo de coisa, porque o que eu normalmente pedia era pra declarar menos do que eu havia pago, né? Aquela história do limite de 50 dólares, né? Se era maior que isso, a alfândega pegava, abria, e se pagava uma taxa pra tirar dos correios. Então, eu não precisava pedir. Nas primeiras eu não pedi e eles sempre declararam coisa de 10 ou 20% do valor real da compra. Então, eu podia comprar $60 em cartas, eu nunca tinha mais dinheiro do que isso para comprar cada vez. E eles declaravam tipo 6, 12, coisas assim. Então, nunca tive problema em parar lá. Mas é bom manter essa relação. O que tá matando é o dólar, cara, porque realmente, eu tô me lembrando aqui, em 2014 eu fiz uma compra grande e eu recebi e fui taxado, sabe? É, mas assim, o preço que eu paguei mais a taxa era menos do que eu comprar a carta aqui. É, exato. Hoje é muito difícil isso acontecer. Exato, por causa do dólar. O dólar tá 3,12, né? 3,15. É, na época em que eu comprei mais Magic de fora, tava 2 e alguma coisa. 2,15, 2,20, 2,30. Lembrando que você tem que ter cartão de crédito internacional. E a transação é simples, né? Você, no máximo, eles vão pedir uma confirmação de que é você mesmo. Então eles vão fazer uma compra no valor de... vão acusar uma compra no valor de 1 ou 2 centavos e você vai ter que ligar pro banco e liberar, né? Pra confirmar que é você mesmo. Mas fora isso, é sossegado e os caras são bem profissionais. Eles fazem isso com bastante frequência. Mas vamos lá, eu busquei aqui, Fernando, você tá vendo aí na tela, dois exemplos de cartas que são a minha situação. Eu coleciono lendas foil. Não é fácil encontrar algumas lendas foil aqui no Brasil, né? E principalmente as antigas. Vamos falar um pouquinho de como, quando vale a pena comprar e depois quais lojas comprar. Por exemplo, Mina Eden, que é uma duplinha lá lendária, é uma lenda RG de Batalha por Zendikar, de juramento, né? Sei lá, uma lenda ruinzinha, né? Um aliado lendário. E o foil aqui nas lojas do Brasil está entre R$4 e R$5, tá? É uma carta tipo 2, nova, né? Nos bazares da liga vai de R$4 a R$15 e tem um leilão que começa a R$10, tá? Se você for se basear no leilão, então você está perdido. Mas se você for no site das lojas ou nos bazares da liga, você consegue por R$4 ou R$5. Lá fora tem loja da TCG cobrando 91 centavos de dólar, tá? Que é bem mais barato, mas não é unânime, né? O normal das lojas ali é 1,50, que já bate no preço daqui. A Star City, por exemplo, nessa mesma carta foil cobra $3 e o eBay de lá é R$5, então vale mais a pena comprar aqui. Mas é claro, a carta é nova, tem muita dessa edição sendo aberta aqui. Agora, vamos para uma carta antiga, Fernando. Gemstone Caverns. É um terreno lendário de Time Spiral, tá? É aquele que, se você começa com ele na mão, você pode colocar ele em jogo, tirar uma carta da mão e ele vai adicionar de qualquer cor. É bom para deck combo em Modern, né? É o único lugar onde eu vi essa carta jogando. Mas como ela é antiga, tá? A foil dela é mais difícil ainda, né? Acho que não teve reprint. Se teve, foi um só. Deixa eu até digitar aqui. Fernando, diz pra mim, por favor, quanto que tá a foil aqui no Brasil? A foil aqui no Brasil? R$100? R$100 ou... ou 150, mais ou menos. Então, eu tô vendo aqui, não teve reprint mesmo. Então é uma foil rara de uma edição só. Exato, cara. R$100 ou 150. Eu só encontrei duas lojas no Brasil que tem. E são esses dois preços. Lá fora, essa mesma carta foil vai de $15 a $25. Ou seja, a diferença é muito grande. É muito grande. Vale a pena comprar lá fora. Você consegue pela metade do preço, tá? Olha, quando teve o Pauper, né? Quando teve aquele Mono Black que começou a jogar com aquele encantamento preto, que eu não vou lembrar o nome agora, que é um Journey preto que remove criatura. De qual? É o Mono Black Pauper Control. Não tinha um encantamento preto que ele é um Oblight. Isso, exatamente. Ele, quando começou a jogar no Mono Black, as lojas no Brasil estavam cobrando absurdo dessa carta, cara. Mas tipo, muito cara. Depois ela começou a estabilizar o preço. Ela até é carinha, sabe? Mas as lojas no Brasil estavam mesmo, porque aqui não tinha isso. Não tem, entendeu? É uma carta de Arabian Nights. Não, então, mas a Arabian Nights, a disponibilidade já é ruim. Aqui no Brasil era pior, né? Aí que não tinha mesmo. É por isso que em certas cartas, principalmente as antigas, ou às vezes uma versão alterada, foil, vale mais a pena comprar lá. É claro que lá você não vai encontrar cartas em português, né? Então você tem que fazer a paz com isso. Agora vamos para as lojas. Você falou, Fernando, Star City Games. Qual outra que você tem mais familiaridade, pode recomendar? A TCG Player, né? Que são várias lojas. Dentro da TCG, eu encontrei várias lojas que atenderam as minhas necessidades, né? Eu não compro direto na TCG. Eu só uso para saber quais lojas tem o que eu quero. Aí eu vou até o site da loja e procuro dentro dela, né? As cartas que eu preciso para comprar tudo em um lugar só, para minimizar o custo do frete, tá? Dentre essas lojas, As que eu comprei e fiquei satisfeito são Adventures On, Super Games Inc., eu gostei bastante, MTG Island, White Lion Games, Cape Fear Games. Essa loja tem algumas coisas muito baratas, e de acordo com o Felipe, a MTG Mint Cards também. Essa também eu já ouvi falar, já. Eu já comprei, mas não foi eu que comprei. A gente comprou em grupo e dessa loja. Tem três lojas que tem um estoque gigantesco, são profissionais, enviam bem, mas são caras, tá? É a Star City, a Channel Fireball e a Abu Games. Eu acho que a Abu Games é a que mais mete a faca. Eu acho que eu nunca comprei nada lá. Eu só vi os preços para comparação. Mas era sempre mais caro. A Star City eu já comprei por causa do estoque, cara. Tem coisa que só ela tem. O estoque deles eu acho que é o maior. Assim. E a China Fireball é boa também. De acordo com o Felipe, a CFB só envia expresso e quase sempre para na alfândega. tem algum probleminha, né, com isso. E lembrando também, assim, que a gente tá falando pro ouvinte que perguntou, né, se você for comprar, cara, mesmo que seja um pouquinho mais caro, procure comprar em uma dessas, entendeu? Porque são lojas que pode ser um pouquinho mais caro, mas tem tradição, a gente já conhece. Se você vai numa loja muito obscura, assim, entendeu, sendo lá fora, na gringa, é mais difícil depois se você conseguir cancelar a compra, se dá algum problema, é, sabe? É verdade. Então vai na que tem nome. E uma outra coisa também, a TCG Player já é um bom sinal. Se a loja tá lá, já é um bom sinal, tá? E esse site costuma identificar o teu IP, que é brasileiro, e já colocar um filtro automático quando você vai ver as lojas, para aquelas que shipam para o Brasil, tá? Tira esse filtro, deixa o filtro dos Estados Unidos e depois encontra a loja que tem o preço que você quer, vai no site dela e vê se ela shipa para fora. Por quê? Porque esse filtro da TCG Player não é dos mais confiáveis. Então você pode estar perdendo lojas boas por causa desse filtro. Eu já tive casos. Eu acho que algumas dessas aqui que eu falei, a MTG Island, ou a White Lion Games, ou o Cape Fear Games, algumas delas, ou todas até, de acordo com o TCG, não shipam pra cá. Mas se você perguntar pra eles por e-mail, ou até ver no site, né, tentar fazer a compra, colocando o teu endereço no Brasil e tal, você vai ver que dá. Então é uma boa dica para você não pagar mais caro numa loja que faz a mesma coisa que as outras. Tá? Eu mesmo achava que todas as lojas que estavam no TCG, nenhuma enviava para o Brasil, por conta disso, porque eu sempre jogava no filtro e ele acusava que nenhuma mandava. Esse filtro pode ser enganoso, então tem que ir no site da loja. Não adianta. Vamos falar um pouquinho dos preços do tipo 2, então, já que é a fase de compra. Vamos dar uma olhada aqui. Olha, eu tô vendo um aumento estranho, hein? Tem uma carta em comum aqui que... tá um dólar, é Blessed Alliance, é a carta de escalar em comum branca, que o pessoal tem usado, né, pra sacrificar a criatura atacante. Subiu 72%, mas uma que subiu 16%, e eu só vi essa carta em side, eu nunca vi ela em ação ainda, pelo menos eu só uso no duels, né. O pessoal jogando em papel, eu só vi ela no side, que é o Jace de 5 manas, subiu 16% a 9 dólares esse Jace, hein. O control, né? O control tá aparecendo aí. Poxa, mas 9 dólares tá caro pra isso. Se você pegar o Gear Hulk branco, tá 4 dólares. Isso aí que eu acho um absurdo o Gear Hulk. Pois é, por que o Jace, que não tá jogando, tá tudo isso? Quer dizer, o Jace, ele vê jogo em sideboard, mas tá caro ainda. Olha a Vacin, cara, a Vacin tá 20 dólares. Subiu. Que mais? O que caiu aí em uma semana? A Marvel, né? A Marvel caiu 24%, tá 6 dólares. Acho que a última vez que nós vimos ela tava 7. 7 e pouco, né? Então a Marvel. Que não tá aparecendo mesmo, né? Não tá. O pessoal tá preparado, né, com ela. Estão indo com muito deck de counter. E às vezes não counter pra ela, ou não necessariamente destruição de artefato, né? Mas alguma coisa contra os Eldrazi. Não tem visto o jogo mesmo. E no Modern, hein? Tem alguma coisa? louco. Por causa de um resultado que nós vamos falar um pouco mais pra frente, tem um terreninho nevado que é meio que dá Scry. Se for e você revela o topo. Se for uma carta de neve, você põe na mão. É Scrying Sheets. Ele subiu 160%, Fernando. É, mas é hype, cara. É hype. É hype. Eu gostei, sim. Gostei muito do deck, adorei o deck. A gente vai comentar sobre ele. Vamos lá. Mas é hype, cara. É hype. Esqueça, passe longe. Tá $16 hoje lá fora essa carta. Não compre ela, gente. É hype, com certeza. O cara deu sorte nas médias, né? É, eu acho que é basicamente isso. Eu não gosto O Plains também do deck subiu um pouquinho, né? Impressionante, até é mesmo. O Pacto Vermelho, olha ele aqui de novo também. 8,50. Essas cartas, né, que custam zero mana, não dá pra esquecer. Bom, então é isso. Eu acho que tá na hora de falar daqueles decks, cara. Vamos lá? Vamos lá. E agora vamos ver quem chutou o Bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast. Fernando, quando a gente fala em eleição americana, lembra combate, guerras e tal, democracia pra todo mundo, né? Petróleo. Aqui é ruê, né? Não tem jeito. Vamos lá. GP Dallas, nos Estados Unidos. Olha, o BBD fez top 8, cara. Brian Brondwin, que esteve aqui no Brasil também, foi campeão mundial, né? Top 8, um GP. O cara tá numa série fantástica. E nesse GP que foi Modern, o primeiro lugar foi um deck de exceção, eu diria, né? O cara deu sorte nas matches. E ele mesmo falou que foi com um deck pra brincar, pra zoar, né? Mas Modern é aquele tipo de formato que permite isso. Você vai pra brincar e quem sabe pega as matches boas e consegue chegar no top 8. Ele, nesse caso, foi campeão, né? Kevin Mackey, esse é um das dicas que eu ia dar de gameplay, né, pra você assistir. E no final, cara, você vê a cara dele. Na verdade, não é no final, é na semifinal. Quando ele ganha do cara e vai pra final. Ele não acredita, assim, ele fica falando assim, ele não acredita. Ele falou isso em algum lugar também, que ele não acreditava. Ele não planejava ganhar, ele tava meio que pra brincar. E na final, cara, ele ganhou de 2-0. Ele deu passou o carro em cima do cara e foi um lock lindo, cara, na final. Assista que vale a pena, que ele deu um lock de Blood Moon, deu o ultimate do Planeswalker lá, e o cara, o oponente dele, quando ele, tipo, fica esperando o que o oponente vai fazer, o oponente vai lá, pega o troféu e entrega pra ele. Babo! Tem link pra isso, Fernando? Tem, vamos colocar aí. Beleza. Vamos falar então, Kevin Beck pilotou Scred Red, e o Scred Red, Scred é uma mágica vermelha, né? Pra quem jogou na época de Cold Snap, deve lembrar, é de Cold Snap. É uma instantânea de uma mana vermelha e causa na criatura alvo uma quantidade de dano igual ao número de permanentes nevadas que você controla, né? Então é lógico que o deck tem 20 montanhas nevadas, tá? Dá pra dizer que é mono red control isso aqui? É um big red, pode ser? Big red? Tá bom, big red já é mais familiar. Porque ele tem 4 coffee do martelo. Olha o coffee aí, cara, direto dos cubos, hein? Uma Chandra de 4 manas, tá? A Chandra nova, a tocha da Torch of Defiance. É uma disposição incrível as cartas do cara, né? 4 coffee, uma Chandra. É esquisito. Tem 8 criaturas só o deck. 3 Pia e Kira, 3 Stormbreath Dragon, que é o dragão mítico de Teros, e 2 Eternal Scourge. E Eternal Scourge é um Eldrazi que não vê jogo no tipo 2, tá? Ele é um Eldrazi que custa 3 genéricas e é 3/3. Você pode jogar ele do exílio, e quando ele se torna alvo de uma habilidade do oponente, ele é exilado. Ele usa 3 feitiços que são Anger of the Gods, né, que dá 3 de dano em todas as criaturas e exila as que foram atingidas por isso. Usa 4 Scred, claro, tá no nome do deck, 4 Raios e um Magma Jet. Eu não entendi esse Magma Jet, cara. Não tem nada melhor. Play Scry. É que ele não tem como. Se ele perder a força do deck, ele não vai. Aí, ele não vai conseguir ganhar. Aí que entra o diferencial dele, cara. Assista, porque você vai ter uma noção no gameplay. Fala os artefatos que ele usa. Vamos lá, artefatos. De main deck, viu? Tá, uma Spell Bomba Vermelha. Eu acredito que isso aí é pra evitar aqueles sides contra a Mono Red, né? Isso. Agora, qual é a segunda habilidade da Spell Bomba? Da Spell Bomba é você comprar carta. Ok. Qual que é o outro artefato que ele usa? Relíquia do Progênio. O que a Relíquia do Progênio faz? Compra a carta. Habilidade. Então, qual que é o outro artefato? Pera aí, ele tem 4 cópias de Relíquia do Progênito. 4 cópias do Progênito. Ou seja, ele disse o seguinte, beleza, eu vou retear tudo que tiver no cemitério. Ah, tá, entendeu? Cheio de Dread jogando Modern, né? Exatamente. Tá, e vou usar isso aqui pra comprar comprar carta, cara. Que ele quer comprar carta. Ele dá draw. Veja que ele, nas partidas que tem no gameplay, você vê que ele usa isso pra comprar carta. Ele vai, ó, Mindstone também, entendeu? Ele quer comprar carta logo. Porque se ele não perde o gás do deck, a chance dele ganhar aumenta muito, entendeu? Entendi. Porque ele, assim, ele consegue dar o advantage de carta e ele loca com Blood Moon, que é muito forte, entendeu? Aí tem 3 Blood Moon no main deck, mas completando os artefatos também tem 4 Mindstone, que compra carta, como você lembrou bem. Ele não precisa tanto de uma pedra de mana, porque o topo da curva dele são os dragões, tem 3 dragões. Né? Mas ele não precisa tanto, assim. É claro que isso aqui no segundo turno é uma beleza, porque ele pula da curva 2 pra 4 e já pode jogar os planinautas e tal, mas... Bom, enfim. E tem um Battle Skull de main deck. Eita. É, ganha vida, cara. Segurar aí, dar uma ganha vida, fazer uns champ block. E aquela carta que tá $16, o terreninho lá, Scrying Sheets, ele usa 2 no main deck. Então, esses Scrying Sheets, ele só compra o quê? As montanhas. Porque a única coisa de neve que tem é a montanha aqui. Mas tem 20. Caramba, campeão, parabéns. Campeão, e no sideboard aí, só pra completar, ele usa o Goblinzinho, o Humble Master lá. Porque ele precisa, pelo que eu entendi, né? Isso tô falando pelo que eu vi. Ele precisa, às vezes, ser mais proativo, sabe? Então, às vezes, ele tem que imprimir um pouco de agressividade em cima do cara, sabe? Tem um dos jogos ele ganha batendo com Goblinzinho, com Tolkien mesmo, entendeu? Até ele conseguir dar um raio no cara matar, mas assim, era um gameplay que se ele não fosse proativo, o cara ganhava, porque o cara conseguia ser mais rápido que ele, entendeu? Mais ou menos isso. Cara, outra coisa que eu tô pensando aqui, é um deck Modern, que foi campeão de GP, não tem uma Shockland e uma Fatland no main deck. Exatamente, olha aí. Caramba, que legal. Bom, mas tem 3 Blood Moon. Eu adoro quando esses decks assim fazem resultado, cara, porque o teu cara, ele obviamente ele teve bastante sorte nas metas, sabe? Mas não tira a habilidade do cara, sabe? A habilidade do cara de jogar, de saber se posicionar em determinados jogos. Porque o mais legal pra mim do Magic é isso. Você poder se inventar ali na hora e conseguir fugir de uma armadilha do cara, de uma situação de jogo. Esse deck aí foi bem legal. Eu adorei, cara. É bom, GP Dallas. Segundo lugar veio um Grixis Control clássico. Terceiro lugar foi um deck de Infect, Fernando. E eu tô olhando duas cartas aqui que... nem sempre aparece na lista de Infect, que é Twisted Image, que troca, né, uma mágica azul que troca poder e resistência da criatura. E adivinha qual criatura normalmente é o alvo desse negócio? É o Spellskite. Spellskite, com certeza. Porque se ele não tiver uma maneira de lidar com a Spellskite, todos os pump spell dele vão pra ela, né? É o Spellskite, assim, ele também usa pra tirar hierarca, sabe? Umas coisinhas assim. Ah, é verdade, hierarca que é chato pra caramba. Verdade. Bom, quarto lugar foi Jeskai Control. E esse Jeskai Control, em vez de usar 4 Snapcaster, ele tá usando 3 Snapcaster e um Titã Azul. Olha só. Que não deixa de ser um Snapcaster, né? É, um Snapcaster bombado, né? É um Snapcaster gordinho, digamos. Usa 2 Vingadores. Usa Vingadora Jane, cara. Uau. É bom. E é o tipo de Jeskai Control que não tem na Hig. Não usa combo, né? Com o recuo. Não usa. Só tem um Planinauta, que é o Ajani Vingador. Usa 2 Revelação da Esfinge. Deve ser uma das tuas cartas preferidas de castar, hein, Fernando? Eu gostava, cara. É legalzinha, né? No cubo ela costuma ver jogo também. O pessoal, apesar de ter outras cartas, Power 9 e tal, a impressão que essa carta deixou depois de passar pelo tipo 2 foi muito grande. Então, ainda é uma alegria castar ela, né? O nome desse deck no Magic Goldfish tá como Jeskai Draw Go. Ah, é só isso, né? Draw Land Go. É Jeskai Flash. Tem uma Elspeth de 6 manas nessa lista, tá? Ah, não, mas é no side. A Elspeth de 6 mana que não vê tanto jogo assim, né? Então, legal. Ele pega alguma Mirror Match de controle, né? Aí ele bota isso aí, porque no final, no late game, ele ganha. Tá aí pro pessoal que achava que a Elspeth tava morta. Entendeu? Morta? Em quinto lugar, o BBD, que foi de Dredge, né? Mais um deck que deve ter sofrido pros 4 relíquias progenitas do main deck do primeiro lugar. Sexto e oitavo lugar são decks de Infect, diferentes daquele que a gente falou. Esses decks estão usando uma tecnologia nova, Blossoming Defense, né? Que é uma mana verde, dá +2/+2 e Hexproof. É, cara. É, a gente percebe quando um pump spare é puxado, quando ele, o pessoal começa a usar em Modern, né? E sétimo lugar, Titan Shift. Já não precisa dizer, a lista clássica, né? É. People of Kaladesh, this is your time! Fernando, vamos pra Baltimore, ainda nos Estados Unidos, porque teve torneio da Star City Games e foi a tua área aí, ó, a tua praia. 560 jogadores jogaram Legacy, não é sempre que tem, agora menos, em 2017, né, menos ainda vai ser, né. Não é que o Legacy tá morrendo, mas pelo menos pra Star City não vai ser tão frequente como é hoje. Uhum. E primeiro lugar foi Chardless Sultai. É um Chardless, né? É basicão mesmo. Tem, então, tem Leovold, né? Que a galera tá começando a usar agora. Pois é, um Leovold, cara. É, pra quem não lembra, o Leovold, ele custa, é o quê? Uma preta, uma azul e uma verde? Isso. Ele é 3-3, né? 3-3, e ele diz toda vez que uma criatura sua for alvo de mágica habilidade, você compra uma carta, é isso? Isso. Perfeito. Permanente, né? Permanente, sua. Tem mais alguma habilidade? Cada oponente, eu acho que só pode comprar uma carta por turno. Ah, é verdade. Não pode comprar mais de uma por turno. É, ele é bom, ele é de Conspiracy. Você sabe quanto que tá custando um Leovold normal? $20? $22. Agora o foil é mais que algumas das expedições ou masterpieces. Quanto? $100? Um Leovold de foil tá $180. Né? Caramba! É. Porque Conspiracy não vende tanto. E uma foil de Conspiracy é mais difícil ainda de encontrar. Uhum. Então faz sentido. É, Leovold também, pra quem não lembra, na PAX, um dos criadores lá do site de Conspiracy disse que quando ele tava trabalhando no set, aquele formato de Commander pra Commanders com 3, onde todas as cartas custam 3 ou menos, né? O Tiny Leaders, tava começando a bombar, né? Uhum, mas já tava bem, bem popular. Então eles decidiram fazer o Leovold pra ser um commander de Tiny Leaders, né? Foi uma decisão consciente deles, porque não havia ainda commander bom nessas cores. Então esse foi o resultado. A carta tá... O Tiny Leaders morreu praticamente. É. Desculpa aí a quem joga, mas assim, no mainstream mesmo, o pessoal tá falando muito pouco. E a carta foi pro Legacy, porque ela é bizarra de boa. Pena que o acesso... Oi. Não, pode falar. Não, eu só ia dizer que pena que o acesso à carta não é tão garantido assim, né? Por estar num site como Conspiracy. O detalhe pra esse deck aí, no site ele usa um Master of the Wild Hunt, aquele... Nossa, clássico, hein? Sabe? Então, cara, assim, não me pergunte por quê. Eu não sei por que ele usa esse cara no side, né? Master of the Wild Hunt. É, mas além disso, ele usa dois Rin Tutoric no main deck. Que é legal de ver também, né? Carta clássica. É, bacana. Bom, segundo lugar, quem é? Joey Lossette. Joey Lossette com? Miracles, né? O Miracles dele é assinado. O deck dele é assinado, cara. Ah, é? É. Não sei por quem, mas é todo assinado. Tudo. Ah, mas é tudo a mesma assinatura? E, rapaz, eu não sei. Agora você me pegou. Mas eu acredito que não. Acho que deve ser... Dos se artistas? Acho que sim. Nossa, então ele tem Therese Nielsen. Deve ter... Ah, tem do William Moraes. A brainstorm dele foi a versão que o William desenhou. Jane, ele tem Molt assinado, cara. Nossa, Molt assinado? Molt assinado, olha aí. Nossa. É uma lista clássica de Miracle? E, mais ou menos. Assim, tem duas versões, né? É uma versão que o pessoal não usa Caracas. É. E a versão que coloca Caracas, eles colocam esses bichos lendas aí no main deck. Esse Vencer, por exemplo, ele devolve o Vencer e pra poder ficar sim, no Vendilion, ele faz a truquezinha com a Vendilion, entendeu? É, bloqueia, devolve, enfim. Essa é uma lista um pouco mais robusta, um pouco mais cara, sabe? Mas em tese o efeito é o mesmo, né? É controlar. Certo. Deixa eu fazer uma pergunta. O oitavo lugar é o Gerard Fabiano, jogador conhecido, e ele tá de Miracles também. Só que o deck dele tem Nahir e Enmarku. Isso, tem uma versão que começou a aparecer um pouco tempo aí, que o cara coloca uma Wincon aí com um combozinho, né? É, ele coloca duas cartas apenas e já tem uma Wincondition alternativa. É isso, é só pra isso. Isso, só pra isso. E também, assim, de repente, né, eu não sei como que ele deve tirar isso em algum momento. matchup, né? Eu não sei o que, que ele coloca. Agora, ah, o que mais chamou atenção no deck dele não foi nem isso, cara. Foi a... esse Sable Web. Lembra disso? Teia de Tsabo. Clássica carta de invasão. Nossa, antigona. Não sei por que ele tá usando isso, cara. O que, que você faz mesmo? Deixa eu ver. Cara, você lembra que entra em jogo, você compra carta, né? Deixa eu ver aqui. E lands ativadas não produzem mana. Não sei, dá uma olhada aí. Ah, é. Habilidades ativadas de terrenos que não produzem mana não podem ser utilizadas. Sim. Não, peraí. Não, é terrenos que têm habilidades ativadas que não produzem mana não desviram. Uhum. Ué, que tipo de terreno? Porto de Richada? É... não, mas o Richada produz mana. Não, sim, mas, é, mas ele tem uma habilidade que não produz. Ah, sim, entendi. É, que mais o Mutavolt, né, da vida, fábrica de mídia. Além de segurar o Lendes, o que, que esse Teia de Sabo faz? É, não sei. Mainland, não tem mainland de duas manas, né, de, que não seja o Mutavolt fábrica de mídia, né? É, e tem outras coisas melhores pra você lidar com isso do que Sable M. Realmente eu não consigo pensar. Pendlehaven, talvez. Caracas não desvia. É, pode ser que tenha algumas coisas, assim, pra utilizar. É, pode ser pra Caracas não devolver o Enhaku dele, né? Isso, bem lembrado. Nossa. Nossa, mas dois slots, cara, eu acho muito. É, detalhe também, a Enhaku dele não é a antiga, não, é a nova, né? Ah, é? É a nova, dá uma olhada aí. Se eu não me engano, é a nova, não é a Promise End? É. É mesmo, a Enhaku nova. Que legal. Legacy estranho, né, cara? Nossa, cara. Será que não erraram aqui? Não é um erro de digitação? Porque se ele vai jogar com a Nahiri, é melhor ele ter aniquilador. E ele tem uma 15-15. Exatamente. Talvez o deck enrole tanto. Bom, Miracles enrola mesmo. Talvez ele enrole tanto a ponto de conseguir castar a Enraku. Porque ele vai ter planinauta, encantamento, feitiço, mágica instantânea e criatura no cemitério. Então dá pra castar, sim. É, pode ser. Você já não chegou a ficar com 8, 9 manas? Claro, tranquilo. Todo jogo, assim, praticamente, quase isso. Se eu não perder antes. Nossa, que legal. Nem parece que a gente tá falando de Legacy, né? É. Como pode um deck conseguir levar tão longe o jogo? É incrível. É, terceiro e quarto lugar foram decks de lands, Fernando. Isso. Aí agora tem um desafio aqui pro ouvinte, cara. Então a gente linka o link aí pra você ver o jogo do cara. Sétima rodada, o Lentz contra o se eu não me engano foi um Grix, acho que foi um Grix ou um Sultai, que o cara jogou. Não, contra um Jund, desculpa, um Jund contra um Lentz, né? É, o jogo assim foi muito rápido, como não tem azul, né? Foi muito rápido, praticamente foi o primeiro jogo o Jund ganhou e os outros dois o Lentz ganhou. Lentz ganhou muito rápido. Eu desafio o ouvinte a fazer o seguinte: abre o jogo, tira o som, não escuta os narradores e tenta entender o que o cara do Lentz faz, cara. Você não vai conseguir entender, véio, o que ele vai fazer, porque assim, o cara está com uma agulha nomeando o palco, sabe? Aquele palco que faz Desperate Stage. Isso. E ele faz uma jogada tão rápida, cara, que você não entende. Você só, quando ele começa a fazer a jogada, você vai parar pra tentar saber o que aconteceu, você já vê eles apertando a mão já, sabe? Eita. E assim, é um negócio muito rápido. Aí depois, se você colocar, não vou dar spoiler aqui, mas se você colocar o som, você vai entender o que aconteceu, sabe? Mas é bem legal. O jogo foi bem bacana. Sétima rodada. Legal, valeu pela dica. É, os decks de lands. De lands, só diferenciando um deles, usa Punishing Fire e Assalto Sísmico. Que o Assalto Sísmico, ele, o pessoal varia, né, na quantidade entre ele e aquele outro que é o encantamento de uma mana, faz a mesma coisa, só que você tem que pagar uma mana vermelha e descartar o terreno pra dar dano de dano. E o Punishing Fire é combo com aquele terreno que ganha vida, né? Isso. É, o quinto lugar, Bunch Deathblade, e é mais um deck que usa um Leovold. Olha ele aí de novo aparecendo. O sexto lugar é um deck não branco, ou seja, quatro cores, Loan, com Punishing Fire. Punishing Fire de novo aparecendo. Esse deck é estranho, Fernando. Ele também tem Liliana do Véu, Gaddock Tag, Bob. E olha só o sideboard, ele tem um Garruk de quatro manas, aquele Garruk que transforma, lembra de Innistrad? Mas ele não tem azul também, né? Ele é só não branco, tem sim. Ele tem azul, deixa eu ver na lista. Em algum lugar, cara. Você tá olhando o Loan? É. Deixa eu ver. Dryad. Encaimento. Por que que eu coloquei quatro cores? Certeza que eu vi azul em algum lugar. Ah, então ele não tem azul não, tá certo. Olha só. Será que você não viu o Bunt, não? E colocou sem querer? Posso ter visto algum terreno? Tô olhando os terrenos. É mesmo, esse deck não tem nada de azul. Eu tô viajando. Acho que eu tenho confundido com o anterior, porque ele tem o Bunt e usa Leovold. Aí tem preto. Foi? Ah, é verdade. Bom, esse foi o sexto lugar, né? Isso. Tá bom. Sétimo lugar é um Grixis Delver. Clássico, né? Isso, classicão. É, acho que não tem lista Legacy sem Grixis Delver. É impressionante. E só uma mensagem aqui do tipo 2, o Reed Duke venceu o torneio tipo 2 da Star City, né, lá em Baltimore. E ele venceu com Velozes e Furiosos. É, tipo um deck dois. Barato, né? Ainda tá bom. Oi? Um deck baratinho, né? Acho que o mais caro dele deve ser o Cóptero. O Cóptero só. É, tem, acho que a Lenda também. Bom, enfim. Ah, fala umas coisinhas aqui do circuito Liga Magic, Fernando. Eu só queria chamar a atenção pro nome de um deck que eu gostei. Hermano L. Menezes, parabéns pelo nome do seu deck. Ele jogou Dredd no Modern, né? Acho que ficou em quarto lugar. E o nome do deck dele é Traquinas de Goiaba. Traquinas de Goiaba, cara. Da onde surgiu esse nome? Existe por quê, isso, cara? Não sei, cara. Deve ser horrível, né? Traquinas já é ruim, cara. Ai, ai, Traquinas de Goiaba. E um destaque aqui. Gabriel Paixão, na Genzai Via Vale. Ele foi primeiro lugar nessa loja num torneio Modern do Circuito Liga Magic. Ele jogou com um deck que ele chamou de Pan Emeria o W Control. Tá. E o que é isso? Né? É o Modern. A gente está falando de usar uma carta chamada Panarmônico, que é o artefato lá de 4 manas que o pessoal, ele duplica as habilidades ativadas de criaturas, quer dizer, desencadeadas, né? De criaturas e artefatos seus quando eles entram em jogo. É, e só usa criatura desencadeada habilidade. E ele usa, ele é um W, né? Mas base muito forte branca. Várias carturinhas, tipo o Russardo de acho que Quinta Aurora, né? O Pacto das Guildas. É, usa um bichinho 2 manas, 2/1. Quando entra em jogo, ganha 4 de vida. Missionário Solitário. Olho do Peregrino e tal. E o grande bichão do deck dele é o Titã do Sol. Tá. Isso, o resto tudo é menos de 3 manas, né? É tudo bichinho pequeno, pra voltar com o Titã do Sol. Além disso, ele usa, claro, como tá no nome do deck, Emeria, né? Que é um terreno que não é lendário, lá de Zendikar, mas é raro. E só lembrando o pessoal, ele entra em jogo virado, adiciona mana branca. No início da tua manutenção, se você tem 7 ou mais planícies, você pode devolver uma criatura do teu cemitério pro campo de batalha. Então ele comba muito bem com o Veredito Supremo que ele tem no deck, né? Que é uma cólera. Isso, limpa a mesa, né, e vai voltando. Isso aí. Falando em cólera, Fernando. Ah não, só mais um deck aqui na Liga Magic. Ah, eu já. Pô, ia ser um bom segue, né? Uma boa passagem de fase, né? Falando em cólera, vamos falar em destruição. É, a gente volta depois. É, o Ronan Sullivan na Duel, tem uma loja chamada Duel Land, né? Duel com E. E ele foi em primeiro lugar no Modern jogando de Agro Goblins Artefatos. É um deck budget Modern, cara. Muito legal. Você tá vendo a lista? Tô vendo o deck budget com 62 cartas. E ele tá usando 4 zonas de guerra disputada. É um esse aqui só quem jogou a época de Mirrodin Sitiada lembra. É um terreno dessa edição que gera uma incolor. Ou você paga uma e vira, as criaturas atacantes recebem mais 1, mais 0 até o final do turno. Só que toda vez que uma criatura causa dano de combate a você, o controlador dela ganha controle desse terreno. Então é perigosíssimo, né? Numa Mirror Match Agro, por exemplo. Mas é legal, cara. Valeu pela criatividade dele aí. E parabéns, né? Em primeiro lugar. Ele tá usando explosão de metralha, mensageiro Bomate, 4 de cada. É 2, né? Mensageiro Bomate. Explosão de metralha 4, explosão galvânica. É, nossa, ornitóptero, raio. Super budget o deck. E ele tá. É tipo uma build que eu vi do MTG Goldfish de 8 Wack, né? Wack de Goblin Bushwhacker, porque ele tá usando 4 Bushwhacker antigos e 4 novos. E ele usa Lua Sangrenta no side, né? Acho que as duas Luas Sangrenta é o preço do resto do deck. Bem lembrado. Aí, sem falar que jogar com uma estratégia assim no Modern, que é ultra agressiva, né? E ainda tem os burns, é interessante porque normalmente o pessoal se dá 3, 4, às vezes até 5 de dano numa partida Modern. Então, o teu trabalho para alcançar os 20 pontos de vida do oponente não é tão grande quanto seria num, sei lá, num tipo 2. Eu já vi dizer, não sei se essa informação é verdade, mas eu li em algum lugar, eu acho, que no módulo geralmente você considera que o oponente vai perder 30% da vida dele com o land. Com ele mesmo. É. Olha, 30% é bastante coisa, pô. 30% são 6 pontos de vida. Eu sei que o pessoal usa bastante fat. Mas se o jogo for longo, acho que é certeza isso aí, viu? 30%, nossa. Então o trabalho de um deck burn é bem menor do que seria outrora. Né? É, exatamente. Eu li em algum lugar o pessoal criticando o Affinity, sabe? Por que o Affinity às vezes tava fazendo tanto resultado. Agora ele parou de aparecer um pouco, mas numa época ele tava fazendo muito resultado e alguém colocou isso. Tipo, já é um deck agro, né? E a galera ainda gasta em média 20-30% da vida e aí viabiliza pros decks agro. Eu acho importante existir essa ameaça dos decks agro, né? Você vê, nessa mesma fase de combate a gente falou de um GP Modern, em que um deck mono red, meio que controle, mid range, o Big Red lá, venceu. E esse deck agro também venceu, né? Nenhum deles se baseava em Fatland, em Shockland, né? E conseguiram vencer. Então, esse medo, essa apreensão de um deck super agro que consegue esse alcance e se aproveita desse dano que você dá, eu acho necessário para equilibrar as coisas. Porque se você tem uma base de mana perfeita, sem correr o risco, ou sem pelo menos ter medo, né? Nenhuma percepção de risco para isso, não é bom pro formato. É preciso que exista esse equilíbrio, assim. Então, legal. Parabéns aí ao Ronan Sullivan. Agora vamos falar em destruição em massa? Vamos lá, agora falando em cólera, agora sim. Vamos lá. Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lost. Muito bem, em homenagem às eleições nos Estados Unidos que acontecem hoje. É muita gente falando do fim do mundo, se o Trump ganhar, ele vai declarar guerra no mundo inteiro, se a Hillary ganhar vai ser ruim, enfim. A gente decide falar de arma de destruição em massa no Magic. Porque, why not? Por que não? E é curioso isso, né? É uma coisa que todo bloco tem. Já parou pra pensar? Claro, não. Todo bloco tem, cara. E tipo, não só de criatura, né? Isso. Todo bloco tem um Mass Removal. É aquele tipo de coisa que tá presente. É como uma mágica de dano vermelho, um counter, um descarte, um pump, né? A fórmula lá pra fazer um set normal, um bloco normal, inclui também um Mass Removal, né? E destruição em massa existe pra todo tipo de permanente, como você falou. A gente pensa muito em cólera, a gente usa a palavra cólera porque ela foi a primeira, né? A cólera de Deus, a Wrath of God. Mas existem outras para outros tipos de permanentes. Inclusive tem cóleras para vários tipos de permanentes ao mesmo tempo, né? É engraçado, cara, você falou, eu lembrei do negócio. Uma vez a gente tava na loja, aí a gente tava vendo a galera jogar e eu toda hora eu tava falando assim, não, o cara só vai ganhar se vier uma cólera, né? Ah, o cara só vai ganhar se vier uma cólera, tem que dar uma cólera. Assim, falando assim, só que eu tava usando a cólera no sentido genérico. E o molequinho do lado, vendo, assistindo, né? Aí o molequinho depois do jogo assim, cara, não falei nada não. Mas o cara falou cólera, e cólera é branco, o deck dele não tem branco. É muito comum isso, né, cara? A gente fica falando em cólera. Então, a gente usa cólera, e às vezes a gente usa com mais removal, que a gente sabe que tem no deck, né? Quando eu sei que eu vou perder, tipo, posso estar jogando de mono black. Eu sei que eu vou perder, eu falo, términos no topo, vamos lá. Porque normalmente a solução melhor do que cólera é términos, cara. E cóleras existem desde a primeira edição do Magic, cara. É uma coisa inerente do jogo, né? Desde então não deixou de existir, né? E começaram mais ligadas ao branco do que a qualquer outra cor. Então tinha duas cóleras lá na primeira edição, no branco, né? Você lembra quais, Fernando? Tinha na primeira edição. É, em alto. Ai, cara. Cólera de Deus, que é fácil. Sim, não, né? Claro, mas é outra que eu tô tentando lembrar, cara. É Armagedon? Armagedon, muito bem. Armagedon que destrói todos os terrenos, né? É, 3 genéricas e uma branca por um feitiço que destrói todos os terrenos. Ah, agora eu vi que tem na pauta aqui, tá escrito. Ah, pegadinha. Brainstorm aqui. Eu anotei, inclusive, em algum lugar, a data em que essas. Ah, pronto, anotei. Depois a gente vai falar um pouco mais dessas duas. Mas também tem cólera, Fernando, em outras cores. E que tem desde a primeira edição. Por exemplo, o verde tinha uma cólera. Isso, a tranquilidade, né? Cólera de encantamentos. Isso, tá, tá esperto, hein? Como é que você sabia? Ah, agora eu tô acompanhando a pauta. eu não vou esquecer de tranquilidade, porque eu lembro que essa carta teve um reprint, né? Não reprint, mas saiu uma carta estritamente superior a ela em anos recentes. Tranquilidade, pra quem não lembra, é duas e uma verde feitiço, destrói todos os encantamentos. Se essa carta fosse printada em dias atuais, poderia até dizer, eles não podem ser regenerados, né? Porque acho que o Richard Garfield na época não imaginava que o Magic ia um dia criar criaturas encantamento. E que mais? Depois eles tentaram, Fernando, passar esses Mass Removals para outras cores, principalmente os de criatura, tá? Mas esses efeitos de Board Wipe, né, de pelo menos de um tipo de permanente, por exemplo, no azul, lá em Saga de Urza, saiu uma carta que azul que mexe com todas as permanentes de um certo tipo e manda tudo para mão. Sim. Você lembra? Eu lembro da carta, eu não lembro o nome dela. Em inglês é Sunder. Devolve todos os terrenos, né? Ah, sim, sim. Deixa eu ver, Sunder. Sunder é rachar. 5 manas instantâneas. Acho que ainda lá em Saga de Urza teve um tipo de cólera de criatura preta. Não foi Danation? Não, Danação veio bem depois. Mas não foi Saga de Urza, não. Foi depois de Saga, foi em Tormento, cara. Em Tormento saiu uma carta que as pessoas na época chamaram da Cólera Preta, que se chamava Mutilar. Ah, sim, Mutilar, bem velho, né? 4 manas, todos ganham -1/-1 até o final do turno pra cada pântano que você controla. Ah, se a gente for falar assim também, então Pestilência é uma removal, né? É um tipo de mesmo removal, Não é uma forma clássica, né, de uma mágica que você joga e resolve o problema, mas é uma que tem essa capacidade, né? Então Ratos Pestilentos também é uma mesmo removal. Nossa, Ratos Pestilentos, Divisões, que joga pauper isso aí. Isso, joga pauper. Aí, tá vendo? A gente tem cólera em forma de bicho também. Tem, cara. E tem cólera também vermelha. O vermelho se especializa em um tipo de removal, quando a gente tá falando em criatura, em dano, né? Removal por dano. E lá em Era Glacial, cara, saiu o primeiro Mass Removal por dano que a gente conseguiu puxar aqui. Você lembra o nome? Era Glacial, não. Custa 2 manas e dá 2 de dano em tudo. Piroclasma. Aê, Piroclasma, cara. Antigão, hein? Eu nem sabia que isso era de Era Glacial. Depois foi relançado várias vezes, né? Mas a primeira, o print foi Era Glacial. A imagem é bonita, cara. A imagem do Piroclasma é legalzinha também. E o texto da Jaya Ballard, né? Mas enfim, é um tipo de cólera, né? Ou como a gente chama hoje de Board Wipe, ou pelo menos tem potencial pra isso. Assim como as mágicas pretas de hoje, que quase todo bloco tem também, uma mágica preta que dá -2/-2 pra todas as criaturas. Isso é bem comum, que é o Infest. Acho que a primeira carta que fez isso foi o Infest. E o Infest, deixa eu ver aqui, é Saga de Urza? Não, é um Vlot. Um Vlot é investido. Bom, existe cólera de artefato também, né? Eu vou citar aqui uma vermelha, que se chama Tempestade Estilhaçadora, o Shatterstorm, né? Custa Shatterstorm, você conhece? Conheço, claro. Eu lembro de ter aberto essa carta em booster, cara, eu nunca castei ela. Eu jogava com isso no Twin, no side. Ah, é? O Affinity deve adorar, né? Inclusive acho que eu até tenho isso na pasta. Eu não vendi. Custa 2/2 vermelhas, destrói todos os artefatos. Deixa regenerar? Deixa. O que não deixa, a gente vai falar, eu acho. Ok. Lembrando que Tempestade Estilhaçadora é um caso, assim como Piroclasma, né? É um caso estranho porque ela é incomum. Normalmente esses efeitos são raros, né? Que tem potencial destrutivo alto. Mas no caso dela é incomum. Ela foi printada uma vez como rara, mas a maioria das vezes que ela foi printada é incomum. Fernando, tem cóleras múltiplas que não visam só um tipo, mas vários tipos de permanentes. Isso, uma clássica vermelha, né? clássica vermelha, que na época de invasão, cara, eu lembro que o pessoal ficou doido com a carta. Obliterar. Ó, só uma correção, o Shatterstorm não deixa regenerar, viu? É, eu me confundi. Ah, beleza, ele beleza. Destrói e não regenera. Perfeito. Quatro manas. É uma cólera, então. Perfeito. Cólera de artefato. O texto antigo dela, né, é destrói e não enterra, né, todos os artefatos, alguma coisa. Ah, é, bury, enterra, é verdade. Isso que eu me confundi, eu tava porque a minha era antiga, sabe, eu tava na cabeça do texto antigo, mas realmente não pode ser regenerado. Nossa, como as coisas mudaram, né, realmente era enterra lá na quarta edição, e a gente eu lembro de casos em que a gente queria regenerar depois de um efeito desse, acho que tinha também, então sombrio, banimento sombrio, né, que desenterra a criatura alva. A gente só sabia que não podia regenerar porque alguém tinha um print mais atual que dizia o texto certo, né, que é destrói e não pode regenerar. Isso, e a galera falava, qual a diferença, né? É a mesma coisa, que eu não sabia. A prova real era o nome da carta, né, você tinha outra carta mais atual, vale. Mas então, obliterar é uma carta vermelha que você pela primeira vez lá em invasão, e ela é rara, claro, né, e custa 8 manas. O que obliterar faz, Fernando? Obliterar destrói. Não pode ser anulado. Não pode ser anulado. É um feitiço. A imagem é linda, né? É o Barrim fazendo a pilha funerária lá de Tolaria. E nós falamos isso aqui, acho que no último Lore com o Grilo. Num dos últimos. E destrói 3 tipos de permanentes. E eles não podem ser regenerados. Esses 3 tipos são artefato, criatura e terreno. Isso, limpa tudo, né? Só não limpa encantamento. Na época, né? Só ficava encantamento de permanente. E lembrando que não pode ser anulado, né? Mas além desse, tem outros, por exemplo, Jökulljalps, que o Grilo disse que teve um papel importante quando ele foi campeão de um torneio de comando. Uhum. Jökulljalps era o nome de um personagem de RPG, cara. Sério? Sério, eu coloquei o nome dele de Jökulljalps e a galera não entendia a minha creditividade, sabe? Mas foi referência a essa carta, Fernando? Foi referência, eu jogava Magic e a galera não, tá? Ah, aí, tá. O nome de Jökulljalps, a galera, caramba, de onde você tirou isso? Ah, da minha cabeça, cara, inventei. Eu ouvi num podcast americano o pessoal dizendo que esse realmente é o nome de um evento que é tipo uma avalanche e é um evento natural. Não sei onde que usam esse nome, mas é um evento natural. É um nome legal, né? Jökulljalps. Uhum. Eu, quando eu peguei essa carta a primeira vez, eu pensei que tinha um erro de tradução, porque não parece uma palavra em português. Uhum. Nem sei se existe em português, né? Mas eu achei que tinha alguma coisa errada. Enfim, também destrói artefatos, criaturas e terrenos, só que apenas por 6 manas. A diferença da Jökulljalps para obliterar é que obliterar custa 2 a mais, só que não pode ser anulado. É isso. Jökulljalps também não deixa regenerar. Eles vão aumentando, né? Shatterstorm, Jökulljalps e depois o obliterar, não é isso? Qual a primeira que você falou? O primeiro é o Shatterstorm, que é 4 manas, só que só tira artefato. Aí depois tem o Jökulljalps, que já aumenta as permanentes. E depois ainda tem o Obliterar, que aumenta mais o custo de mana, mas em compensação não pode ser anulado. Isso. Agora, antes de... ainda continuando no vermelho, né? Olha só, começamos as cóleras no branco, mas ainda... Olha como foi cedo, cara. Lá em 97, em Tempestade, saiu um tipo de cólera vermelha que... ela é capaz ainda hoje de remover planinautas, né? Sendo que na época nem existia carta de planinauta. Uhum. E é meio bizarro porque você não tinha. Acho que não existia maneira de tirar vantagem dessa carta, porque ela exila, né? Antes de existir a palavra exilar dentro das regras do Magic, né? Ela exila tudo, que se chama Apocalipse. Você já castou essa carta? Acho que não, cara. Eu também não, cara. Eu nunca consegui, sei lá, criar um deck e jogar com ela e tirar vantagem dela. Apocalipse é um feitiço raro. Custa 2 e 3 vermelhas, 5 manas, para remover todas as permanentes do jogo e você descarta sua mão. Isso. Aí assim, se o cara descartasse a mão dele, teria muito quebrada. Ah, sim. Mas o problema é que você descarta a sua e o cara não, né? Aí realmente não tem vantagem nenhuma. E exila todas as permanentes, assim. Você não tem shenanigans de cemitério, você, sei lá, você fica sem terreno, sabe? Mas, enfim, é um tipo de cólera bizarra, funciona pra tudo e foi lançado lá atrás, em 97. Além disso, vamos pro branco. O branco também tem esse tipo de efeito de cólera pra várias permanentes. Por exemplo, comando austero, o comando branco, né? Mono branco. Uhum. Pode remover criatura, artefato ou encantamento, 2 desses. Tem vingança de acroma, a clássica vingança de acroma, quem não lembra dela? Tem a irmã da cólera também, né? como chama? Irmã da cólera? É. Aqui parece uma cólera, só que pode ser regenerada. Ah, é dia do julgamento? Dia do julgamento. Sim, tem. Mas esse aí é só pra criatura. A vingança da Chroma, ela é artefato, criatura e encantamento. Isso, aí já melhora um pouquinho, né? Isso, e lá é investida, né? E lá em investida, eles já começaram a fazer uma coisa que fazem até hoje, que é assimilar, dentro dessas mágicas que tem em todo o bloco, uma palavra-chave, uma habilidade, um tema daquele bloco. No caso de investida, você lembra qual era o tema do bloco, Fernando? Era cycling. Isso, reciclar. E, de fato, Vingança de Acroma é o primeiro Mesmer Removal que tem reciclar. Né? Reciclar 3, nesse caso. É, recentemente, nós vimos, por exemplo, lá em Luarcana, tem o Mesmer Removal de 6 manas, que se você tiver delírio, você... Não é Luarcana, né? É Sombras. Sombras, Einstein. Não lembro, acho que é Sombras. Se você tiver delírio, exila todos os bichos, né? E se você tiver delírio, põe um anjo 4-4. Um exemplo. O que mais? Fernando, tem cólera criatura. E não é nova. Tipo, velho, a gente falou do ratinho, né? Ah, é uma cólera criatura, é verdade. Mas tem efeito que destrói todas as criaturas, exceto essa. E tem efeito antigo que diz isso. Não sei se o ouvinte lembra, mas tem uma carta chamada Mageta, vírgula, o leão. Mageta, vírgula, né? É uma carta, é um dos mais modeladores lendários do ciclo de profecia, uma das piores. É isso que eu ia falar, cara. E dentre eles, né, eu acho que é o melhor, porque tem um impacto. Assim, talvez seja o melhor, mas de modelador, né? E é uma criatura que você pode pagar 4 manas, virar, descartar 2 cartas e destruir todas as outras. Além disso, tem um commander muito bom, 5 cores, que é uma cólera, Fernando. Qual é? Rebento de Alara. Rebento de Alara que faz, eu não lembro. O Rebento de Alara, quando ele é uma criatura, né, custa uma mana de cada cor, ele é 6/6 e atropela. E ele é de Conflux. Quando ele morre, você destrói todas as permanentes que não sejam terrenos. E elas não podem ser regeneradas. Ah, eu sei. É um que custa um de cada cor, né? Isso. A imagem é meio bizarrinha, né? E também é uma carta que destrói Planinauta ali. Na época já existia Planinauta também, então. E tem uma carta mais nova ainda, de World Wake, né? Despertar do Mundo. Por exemplo, Vorme da Expansão da Nova. Ele é um Vorme que custa 2 verdes, 2 brancas e mais 3. Ele é 7/7 e quando ele ataca, você destrói todas as outras criaturas. Legal. 7 mana, 7/7, quando ataca, destrói tudo. É mais uma cólera na criatura, né? Você vê como eles mexeram com esse conceito? Vi, é legal, pô. Eu tô vendo uma outra aqui também, que você colocou, só que travou aqui agora, quando eu fui abrir esse preto. Ah, então é o seguinte, porque agora tem uma outra categoria também. Tem cólera seletivo, né? Tem cólera que por exemplo, pra criatura. Eu não vou destruir todas as criaturas, eu vou destruir todas as que não são de um certo tipo, ou de uma certa cor. Por exemplo, a que você aumentou aqui, é Cerne do Destino, de Fate Reforged, né? É uma cólera preta de 5 manas que destrói, ou você escolhe, ou destrói todos os dragões, ou destrói tudo que não é dragão. Mais uma vez aí mexendo com o tema, né, do bloco. Exato, trouxe o tema do bloco, bem lembrado. E é uma cólera seletiva. Então, falando de seletivo, deixa eu fazer uma pergunta. Que devolve todas pra mão também pode ser conceituado como cólera? Eu acho que é um tipo de sweeper, né? Que devolve todas as criaturas pra mão, né? Isso, ou tipo, devolve todas as criaturas exceto fulano. Eu acho que, assim, pode ser considerado como um sweeper, porque vai remover do campo de batalha. A gente está usando muito a palavra cólera aqui, mas a intenção dessa discussão é pensar nesses sweepers, né? Como cada cor aborda esse tema. É claro que o azul não pode ter esse tipo de efeito. Por exemplo, o Cyclonic Rift do azul, uma carta pelona que usa em Commander lá. Você pagar lá as 7 manas, devolve todos os permanentes que não sejam terrenos e que você não controla para a mão do seu dono. É absurdo, né? É de um lado só, né? Só para os seus oponentes e devolve tudo, sabe? É absurdo. Mas é a maneira que o azul tem de fazer as cóleras. Né? Até porque também o melhor cólera de todos, que é o Terminus, ele não mata, né? Ele joga pro Grimório. Isso, ele joga pro Grimório, verdade. O Terminus não é a única que faz isso, né? Mas todas as criaturas não é a única, não? Não, é a que devolve pro fundo do Grimório, não é a única. Tem, por exemplo, uma de 5 manas lá da época de Lore. Só que você não tem como castar por uma mana, né? Isso no fim do dia faz a diferença. Quer ver uma outra cólera seletiva também? Há um tempo atrás, acho que é da época de Love, o primeiro print dessa carta. Calcificar em massa. Fernando, o que, que você acha de você estar jogando de branco e destruir todas as criaturas que não são brancas? Legal, né? Dá pra fazer isso, custa 7 manas e é um feitiço. Ela custa 7 manas, né? É um pouquinho cara, mas dependendo aí da situação. É seletiva de cor, digamos assim, é uma cólera racista, né? Porque você escolhe a cor e ela destrói, não é que você escolhe, né? Mas você mantém apenas a daquela cor que ela não destrói. Pronto, então a gente conseguiu achar a cólera do Trump, cara. Ah! Gostei da ligação do episódio aí. A imagem do podcast tinha que ser essa carta, cara. Eu sei que o mercado de construção civil vai dar um salto gigantesco se o Trump for eleito, cara. Porque ele vai construir um muro tão grande, tão grande, que o pessoal vai produzir cimento, bloco, assim, até não poder mais, entendeu? Vai ter emprego pra todo mundo nesse setor. Ele vai revolucionar o emprego. Vamos lá, tem cólera seletiva também. Olha aí, falando em origem, tá vendo? Mais uma cólera racista, gente. É uma cólera que vai olhar de onde você veio. Ah, então eu te mato. Por quê? Essa é seletiva de edição, Fernando. Carrilhão do Apocalipse, por exemplo. É um artefato que quando você sacrifica ele, destrói todas as cartas de terras natais. Tem uma outra também que destrói de antiquities. E existe, gente, eu não tô brincando não. Carrilhão do Apocalipse. É um tipo um pergaminho a arma. Eu acho que essa carta, Carrilhão, é a carta mais inútil que existe, né? Realmente, cara. Quem é que usa permanente de Homelands, cara? É verdade. Ninguém usa Homelands permanente. Eu acho que a única carta que alguém usa de Homelands permanente é essa daí, pô. É esquisito, né? Mas é uma peça importante da história. E, sei lá, a arte é legal, a ideia da carta é legal, né? Ainda bem que não trouxeram pra hoje, que ia ficar meio zoado. Mas é um tipo de sweeper, um tipo de cólera assim. E não vê distinção de permanente, viu? É destruir todas as cartas e elas não podem ser regeneradas. Agora, tem uma carta preta que eu encontrei que, além de ser uma cólera seletiva, também é um mesmo feitiço de reanimação, Fernando. Tá vendo? A gente acho que antes dela até tinha a morte viva, né? E ela removia as criaturas da mesa, não é isso? Bem lembrado, morte viva, porque você pega tudo que é criatura que tá na mesa, joga pro cemitério, e tudo que tava no cemitério antes, volta pro jogo. É um tipo de sweeper, é verdade. Uhum. É verdade. Mas essa aqui que eu destaquei, ela no mesmo feitiço, né? Ela é uma cólera seletiva e também é um feitiço que reanima. Uhum. Apocalipse dos zumbis. Isso. É lá de Dark Ascension, pra quem não lembra. É um feitiço preto de 6 manas que devolve todos os zumbis do seu cemitério pro jogo e depois destrói todos os humanos. Yeah. Fernando, tem cólera planinal. Isso a gente já é bem familiarizado, né? Porque são cartas novas. E normalmente o efeito de cólera é uma ultimate, né? Ou é algo que você vai fazer não exatamente quando o Planalto entra em jogo. Você só vai poder fazer depois de 1, 2 ou 3 turnos. A Chandra de 6 manas atual, por exemplo, ela é capaz de dar -4/-4, né? Melhor, dar 4 de dano para todas as criaturas quando ela entra, né? Que dá pra considerar um sweeper. Sim, claro. Mas tem um sweeper de fato que saiu bem antes da Chandra, lá em Cicatrizes de Mirrodin. Ouvinte, que planinauta de Cicatrizes de Mirrodin dá um efeito de cólera, hein? É a nossa amiga Tirael. Tirael. Euspeth Tirael. E é Euspeth de 5 manas, né? Que falando em cólera e em destruição, a Euspeth está morta na história do Magic. Coitado. E ela podia usar essa habilidade dela no turno seguinte ao qual ela entra em jogo. Ela era forte. Ela entra com 4 já e o ultimate é -5. E a primeira habilidade é -2, né? Só que ela não se defende com -2. Você ganha vida pra cada criatura que você controla. Aí o -5 destrói todas as outras permanentes, exceto terrenos e fichas. Então, isso é pra ela se defender, no caso, eu não lembro se as outras são assim, mas ela é -2 pra você colocar ficha, né? Geralmente a Elspeth é mais e coloca ficha. Isso, a Elspeth de 4 +1 colocava ficha, a outra Elspeth de 6 manas que é +2, coloca 3 fichas. É isso, né? Agora, também ali naquela época, mais ou menos, lá é um planeta que nós falamos hoje, Fernando, lá na fase de combate. Tá? A Vingadora Jeanne, ele tinha uma cólera embutida também. O Dura era dessa cólera aí, né? Só se o jogo tivesse bem controlado mesmo. Eu já usei jogando Extended na época que existia Extended. O Vingador Ajane, né, tem o -7 dele. Ele entra com 3 e sobe de 1 em 1. Mais um. O -7 dele destrói todos os terrenos e é de um lado só essa cólera, né? Destrói todos os terrenos que o jogador alvo controla. Que legal. Fernando, também a gente falou de cólera planinalta, tem cólera artefato, e das antigas, hein? Das antigas, ele é estrela do meu cubo. Ah, é? Uhum. Porque no cubo é muito forte, né, cara, isso aí. Fala dele pra gente, então. É o disco de Nivinihal. Pô, disco de Nivinihal é antigaço, né? Eu tô tentando escrever aqui o nome dele, eu sempre me enrolo nesse nome. É do jeito que fala, Nivinihal, só que é com Y e só, e é dois R's normal. Nivinihal. Pra só saber o primeiro print dele, porque o que eu tenho aqui é de Commander, né? É desse ano em Commander. Enfim, ele destrói artefatos, criaturas e encantamentos. E eu lembro que na época, até o pessoal que jogava de Mono Red curtia colocar o disco de Nivinihal em jogo. Porque O vermelho tem um problema muito sério em lidar com encantamentos. Já percebeu isso, Fernando? Sim, já percebi. E o interessante do disco é que você coloca ele em campo, ele entra virado, né? Você não pode ativar no mesmo turno. Aí só que depois você destapa ele no seu turno. E ele é uma mana só, cara. Ativar, né? Aí assim, você pode deixar ele lá na mesa e a hora que você tiver a situação ruim, você ativa. Por isso que eu falei que ele é forte no cubo. É, ele tem esse poder, né? De destruir coisas que normalmente nem todas as cores tem acesso a destruir, mas ele avisa, ele dá um turno pro oponente responder, né? Então eu tenho até minhas dúvidas quanto tempo uma carta dessa vai continuar, porque dá um turno pro oponente pensar, se programar, responder ainda é um tanto crítico. Pelo menos você ativa ele com uma mana, o que significa que você vai ter mais mana para trabalhar no mesmo turno. Então você vai poder repor a tua presença de mesa, né? No mesmo turno que você destruiu tudo, o que é bom. Essa agora eu nem lembrava que existia, cara, essa próxima. Pois é, eu falei que tem cólera em artefato, mas será que o ouvinte vai lembrar que tem cólera equipamento? Ah, eu não lembrava, cara, sinceramente. Ah, mas tem, cara. É uma cólera da época de Mirrodin. Olha só. Eu vou até encontrar o nome em português. World Slayer. Nome de bando de metal, né? É Fim da Mundo, saiu lá em Mirrodin original mesmo. Fim da Mundo é um equipamento que custa 5 pra descer, pra quem não conhece. Foi relançado em Magic 2012 também. Custa 5 pra descer e 5 pra equipar. Fernando, o que diz o texto do Fim da Mundo? Ele é 5 pra equipar também. E quando a criatura é equipada, né, ela dá dano de combate e destrói todas as permanentes, exceto ela. É, e detalhe, Fim da Mundo é 5 pra baixar e 5 pra equipar. Dá algum bônus pra criatura? Dá alguma evasão? Alguma coisa? Nada. Inclusive nada. Destrói ela, né? Oi? Inclusive destrói a própria criatura. Isso? Curiosíssimo, né, cara? Destrói tudo, exceto ela. Inclusive terreno, cara. E é um equipamento que não dá nada, nenhum status, nenhuma evasão, nada. Eu tenho um caos pra contar, posso falar? Pode, claro. É o seguinte, eu tava jogando Lembra quando tinha Magic Celebration? Lembro. Então, foi na época de 2012 mesmo, 2012 e 2013. Não, 2012. A gente tava jogando Mini Masters, né? A gente foi na Devir, a Devir dava os boosters, era só você tá lá que você ganhava. A gente jogou Mini Masters de Magic 2012. Você abriu o booster na hora, montava o teu deck ali na hora, tipo 15 terrenos e 15 cartas, jogava. A rara que eu abri foi essa porcaria. Só que eu também abri Oblivion Ring, né? Uhum. E eu fiz um esquema no qual eu tava com Oblivion Ring e ela na minha mão. E eu tava com uma, tipo, uma win condition forte na mesa que o oponente tinha como segurar. Então eu joguei Oblivion Ring nessa minha win condition num bicho grande. Depois baixei essa Fim da Mundo, equipei um outro bicho meu e bati no oponente. Eu Caramba, destruí todas as permanentes, inclusive o meu Oblivion Ring, que voltou a criatura. Só tinha criatura na mesa. E o interessante é que o oponente tinha removal de artefato. Mas ele falou, não vou remover essa porcaria, essa carta não faz nada. No segundo jogo, quando eu baixei a Fim da Mundo, ele removeu na hora. Mas eu não vejo outra maneira de fazer essa carta funcionar, cara. Só se você... E assim, a aplicabilidade dela pro mundo real é bem estranha também, né? Imagina só, você tem uma espada gigantesca, muito difícil pra você manejar, e se você der um golpe nela, todo mundo vai morrer, inclusive você. Então, é super esquisito. Agora, tem uma outra cólera também, que ela é incolor e ela é tribal, cara. É uma cólera Eldrazi. Quem joga Commander conhece muito bem. Always Dust. Always Dust. 7 manas, né? Você lembrava que Always Dust era tribal? Lembrava. Eu às vezes esqueço disso. É tribal e Eldrazi, muito bem. Todo mundo sacrifica tudo que é colorido. É um tipo de cólera, né? E é um tipo... Claro, e ela não tem cor, né? E não tem cor, exato. E é um tipo de cólera diferente, porque ela não diz destrói, ela diz todo mundo sacrifica. É um flavor diferente, né? E mecanicamente funciona também diferente, porque você não pode sacrificar. E que se você tiver coisas indestrutíveis... Exato, hoje em dia indestrutível é uma palavra muito usada. Se tiver coisa indestrutível, não funciona. Agora, também tem cólera que não pode ser anulada, né? Você usava Veredito Supremo no teu deck primeiro? Usava no side, em algumas partidas, assim, que... Algumas vezes que eu achava que eu tava com medo de pegar bastante deck de criatura, aí eu botava um no side. Mas eu não gostava muito não, cara, porque no Legacy, geralmente, até você ter 4 manas, sabe? Uhum. Cara, ele tem talha, tem um monte de coisa que impede você de curvar legal. Mas é uma coisa que eu nunca pensei que fosse ver no Magic, uma cólera que não pode ser anulada. E o Veredito Supremo, você não perde nada, né, por esse benefício. Você ainda tá jogando com 4 manas. Que é o custo do dia de julgamento, só que você tá pagando legal. Um azul. Se você for pensar, ele é o preço de cólera, né? Ele é 4 manas também. E assim, isso é uma coisa. É besteira, mas são 4 manas, né? E uma delas, você só substitui uma cor por um azul. É como você dar um toque de azul numa cólera, entendeu? Pra ela não ser anulada. Isso. E é uma carta muito útil, né? O pessoal que joga Commander também costuma usar. É uma carta que vai ficar pra prosperidade. Eu não sei se a Wizards vai relançar esse tipo de carta. Porque tem. Ela já não quer relançar cóleras de 4 manas, né? Ó, pra você ter ideia, cara, essa cólera, ela jogou junto com Sphinx Revelation, pô. É verdade, nossa. Era só você montava um deck W ou W alguma coisa, e era só você curvar legal, usar esses Vereditos e os Revelation, entendeu? Não perdi o. Não vou dizer bons tempos, porque tinha um deck de controle opressivo nessa época, mas eu lembro. Mas hoje em dia as coisas mudaram, né? A última edição regular na qual a Cólera de Deus, a clássica Cólera de Deus, apareceu, foi a 10ª edição, Fernando. Isso. Porque a Wizards decidiu, né, naquela época, começar a nerfar, né, a reduzir o poder desse tipo de efeito. Então passou a substituir os prints de Cólera, que eram prints regulares, por... Day of Judgment, né, dia de julgamento, que simplesmente tirou a frase de não poder ser regenerado. Uhum. E o Armagedon terminou muito antes, cara. Na 6ª edição, foi o último reprint de Armagedon. O Armagedon vale em Commander? Boa pergunta. Em Dual Commander ou em Commander Multiplayer? Eu acho que os dois, né? Eu acho que é válido nos dois, porém no Multiplayer, o pessoal costuma criar aquelas House Rules, né? Regras da casa, em que eles evitam, já concordam em não utilizar esse tipo de carta. Eu tô olhando aqui a lista de banidas do Dual Commander, era mais atualizada, e de fato Armagedon não tá banido. Legal, vai ser bacana, né? É uma estratégia válida. E você tem dois Armagedons, né? Tem aquele de portar o Three Kingdoms também, porque Commander você só pode usar uma de cada, então é mais uma opção. Que mais? Tem Commanders que. Commanders, olha só, cóleras que custam um pouquinho a mais, mas tem algum benefício, né? E são as novas, né? Mais recentemente, a Wizards decidiu que cóleras de 4 manas estão muito fortes ainda. Então eles falaram, vamos lançar de 5 para cima, mas vamos dar algum benefício. Por exemplo, o Fumigate, que você ganha 1 de vida para cada destruída, só custa 5. Aquela que eu falei que tem delírio antes, né? Eu prefiro formatos assim, porque você acaba tirando uma ferramenta de controle que é muito opressivo. Que acaba anulando praticamente os decks agro, que apostam demais nas criaturas. Tem uma cólera de terreno, que é vermelho, agora não lembro o nome, mas você destrói todos os terrenos e você busca no deck um terreno básico para cada terreno não básico destruído. Acho que é alguma coisa assim. Nossa, tem isso? Tem, é 4 manas vermelho. Vamos continuando que eu vou lembrar o nome dela, já eu trago. Beleza, agora você levantou um ponto interessante, Fernando. A maioria dos efeitos de cólera são simétricos, né? Valem tanto para você, quanto para o seu oponente, quanto para todos os jogadores. Mas alguns efeitos não são, e esses costumam ser os mais fortes, né? Não é a melhor coisa do mundo você poder dar uma cólera e continuar com as suas criaturas? Então, alguns efeitos são assim. Por exemplo, vamos lá, Anjo da Desolação. Já jogou com essa carta? É o preto, né? Isso. Eu não lembro dele, cara. Eu lembro da carta, mas não lembro de ter jogado, não. Ah, eu já joguei algumas vezes, cara. Delícia jogar com essa carta. É um anjo preto de 5 manas, 5, 4 voa. Quando ele entra em jogo, ele destrói todos os seus terrenos, tá? Então, ele não é simétrico ruim, né? Porque ele só pega os seus. Só que ele tem reforçar por 2 manas brancas. E se você pagou o reforço, em vez de destruir só os seus, ele destrói todos os terrenos. Tem uma coisa similar no vermelho, cara, que é o gigante da desolação. Ele é 4 mana 3-3, vermelho. E tem reforçar por 2 brancas. Quando ele entra em jogo, ele faz a mesma coisa que o da desolação com criaturas, né? Então ele tem esse poder de destruir todas as suas criaturas, ou todas em geral, e ainda fica ele ali. Agora, tem efeitos de cólera mesmo. Você está conseguindo ver aí 2 efeitos gigantes, que custam uma mana, mana no estilo Commander, né? 9 manas esses 2 efeitos, que são assimétricos. Um deles é Vento Pestilento, que é 9 manas e destrói todas as criaturas que você não controla e elas não podem ser regeneradas. Isso é preto. E esse Vento Pestilento, eu me lembro que ele saiu numa edição que teve vários ventos, né? Profecia, teve um vento de cada cor. E eram cartas absurdas, cara. Você não tinha como castar no metagame, sabe? Era impossível. Ninguém jogava. O verde dava mais 7/7 para suas criaturas. É um negócio absurdo, assim. Você não tinha como jogar com isso. É, muita mana. Acho que eu nunca tinha visto até pegar essas cartas um feitiço tão caro. E eu fui atrás do verde que nem louco. Eu queria muito ter o verde, porque eu jogava com deck de elfo. E deck de elfo girava, né? Dá para jogar o feitiço verde no segundo turno. Agora, tem um outro muito similar que saiu recentemente lá em M15, cara. Quando o Garruk tava amaldiçoado pelo véu, saiu uma carta chamada No Rastro de Garruk. Também é preta, 9 manas, e destrói todas as criaturas e planinautas que você não controla. Então eles só trocaram a parte de não poder ser regeneradas por destruir planinautas. O que você prefere, hein? Eu acho que eu prefiro no rastro do Garruk. É, eu também. Já castei isso em Commander no Magic Online. Faz um estrago, cara. O cara tá pra ultar o Commander dele. Tá cheio de bicho na mesa, sabe? Commander que põe ficha, esse tipo de coisa. Se dá top deck num negócio desse, é lindo. Nossa. A arte desse vento vitalizante também é legal. Né? Você vê que é uma destruição em massa mesmo. Se eu não me engano, essa arte é de divulgação de profecia. É uma das, né? Acho que eu tinha um booster que vinha com essa arte. Não lembro, mas pode ser, sim. Mas a gente vai ver ela ao vivo, né? Se dependendo dos resultados das eleições lá. Tem 2 efeitos similares a esses também. Olha só, Fernando. Tem um que se chama Overwhelming Forces, que é de Portal Three Kingdoms, né? É super difícil de encontrar esse tipo de carta. Custa 8 manas, destrói todas as criaturas que seus oponentes controlam e você compra uma carta para cada criatura destruída. Legal. É um feitiço preto muito bom, né? Pra Commander, isso deve jogar Commander. E tem um outro feitiço preto lá de Portal, do primeiro Portal, chamado Rain of Daggers, né? Chuva de Adagas. Eu acho que tem outras edições também. E que diz, é 6 manas, destrói todas as criaturas que os seus oponentes controlam e você perde 2 de vida pra cada uma destruída. Isso é muito ruim, né? Cara, eu não sei não, porque por ser assimétrico, tem uma certa vantagem. Algum preço você tem que pagar, né? É um efeito assimétrico que custa apenas 6 manas. Então, assim, perder 2 de vida pra cada criatura é claro, né? Se o oponente tá cheio de ficha, é ruimzinho. Mas num Commander que você começa 40 de vida, como no Magic Online, maravilha, hein? Sei lá, cara, eu prefiro uma cólera ainda, mais rápida e... Geralmente quando você usa cólera, você tá disposto a sacrificar sus também. Faz parte da tua estratégia, bem lembrado. E como você falou cólera, Fernando, a clássica cólera de Deus mudou de cor há um tempo atrás. Lembra o que aconteceu em Caos Planar? Lembro, chegou a preta, né? A cólera preta, exatamente. Que até hoje o pessoal tá pedindo pra relançar em Modern Masters, né? Danação foi relançada. Foi lançada, né, pela primeira vez lá em Caos Planar. E é o texto da cólera, só que numa carta preta. É tudo que o preto queria, né? Engraçado, não faz mais sentido que o preto tenha esse tipo de efeito? Realmente. Não tem muito sentido o branco ter. Se bem que o branco tem os melhores removos, né? A cólera e tem espadas alinhadas também, que é instante. O branco faz sentido ter, tipo, exila todas as criaturas, esse tipo de coisa. Agora, destrói mesmo. Quem tem mais efeito de destruição normalmente é o preto, né? Spot removal é o preto. Deve ser mais pelo nome da carta, né? Tipo, Deus é bom e é branco. Oi? Deve ser o nome, pelo nome da carta, né? Pelo tipo, cólera de Deus. Aí que seria Deus é bom, né? E ah, o branco mete a presa e tal. Pois é, é a forma como eles estabeleceram a Color Pie desde o começo, né? Mas você vê que as duas cores, apesar de opostas, elas têm esse lado em comum. E o pessoal ainda tá pedindo danação como reprint de Modern Marvel. Calma, tá chegando. Tem que chegar, né? Tem que dar ao povo o que ele quer. Agora, pra concluir, Fernando, rapidinho, como usar, quando e como usar essas coisas no Construído e no Limitado? Fala da tua experiência com Miracles. Então, cara, no Miracles ele tem o Terminus, que a gente, ele é main deck, né? Ele praticamente ele que segura o jogo. E tem algumas vezes que usam mais removal no side também, pra poder aumentar o leque. Mas assim, a estratégia do mass removal, que quem tá ouvindo já deve até imaginar, é que você é ser mais prejudicial para o seu oponente do que para você. Né? Então você tem que fazer sempre essa matemática. Quando usar? Quando vai ser mais vantagem eu usar pra tirar tudo e ele vai perder mais que eu, entendeu? Basicamente é isso, né? A questão também pode ser um pouquinho mais profunda se você precisar criar vantagem de carta, né? Porque se você pensa o seguinte, você tem duas criaturas, seu oponente tem três. Você acha que tá tudo bem usar cólera? Não exatamente, porque ele vai perder três cartas e você perde três, né? As tuas duas criaturas e a cólera que você castou. E o turno e a mana que você investiu, o custo de oportunidade, enfim. Então tem que também levar essa carta, que é a cólera, né? Em consideração na hora de fazer a conta de vantagem de carta. No limitado, eu posso adicionar o seguinte: além do que você falou, Fernando, a falta de cóleras de 4 manas causou um problema para dar first pick nelas e para adotar a estratégia com elas. Elas ainda continuam sendo ótimas, né? Mas aquelas de 4 manas te permitiam meio que enganar o oponente, disfarçar a falta de um drop 3 para você passar o turno sem nada, entende? Ou uma certa zica de mana. Agora, quantas cóleras custam 5, 6 manas? Quando você deixa de dedicar presença de mesa para poder tirar o máximo dessas cóleras, o oponente já fica com a pulga atrás da orelha, sabe? Você já dá um sinal de que não é possível que você não tinha jogado no turno 2, 3 e 4. Entendi. Sabe? Você tá telegrafando aí que você tem uma cólera que custa 5 ou 6. Então, essa perda foi sensível, né? Mas a gente se adapta. E a vantagem de você ter a cólera e saber que você tem e escolher quando jogar pode ser a diferença entre ganhar ou perder. A cólera pode ser uma carta que faz 5 para 1 numa partida. Claro. E eu acho que é basicamente isso. A gente deu pra falar bastante, né? Em homenagem à eleição dos Estados Unidos. Vamos só fazer uma menção honrosa aqui. A gente falou tudo de cólera e vamos falar então dos terrenos, né? Que se escondem, que são criaturas que se escondem das cóleras, né? Boa, bem lembrado, Fernando. Eles aparecem, atacam, aí depois eles se escondem e você pode dar cólera que ele vai continuar ali escondidinho. São os mainlands. Bem lembrado, os mainlands aí que se escondem dos efeitos de mass removal, que são feitiços, né? Pelo menos. Que são uma vantagem estratégica muito grande. Né? E mainland que existe desde o comecinho, lá as fábricas de místicas, né? Depois o Mutavolt, que é a versão meio que evoluída. E os mainlands, que agora a gente tem o ciclo completo de duas cores. Bem lembrado, cara. Bem lembrado. Bom, e eu acho que é isso. Vamos passar pro final? Já falou bastante de destruição por hoje, né? Já, chega. Agora é ver o resultado da eleição amanhã. Fase final, para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR. Acabou a minha voz, acabou o Rápidos Cast também, Fernando. Obrigado, cara, foi legal discutir um pouquinho sobre geopolítica mundial do Magic. Só queria lembrar, cara, que eu dei a dica lá em cima do sobre os gameplay, né? Que a gente vai linkar aqui. E esqueci de falar de um que eu tava lembrando pra falar, mas esqueci. No Star City do Legacy, ele não necessariamente foi naquele jogo. Naquele Open. Ele faz um flashback de alguns torneios passados, sabe? E nesse específico, acho que logo no finalzinho, ele coloca um videozinho de um que rolou em fevereiro, do Tom Ross contra o Joe Losset. Jogando Infect, né? Cara, ele resume a partida, que a partida é longa. Vale a pena assistir, porque o Tom Ross é um dos melhores jogadores de Legacy que eu já vi jogar, cara. Ele joga muito, e ele fez a conta, ele tava assim, ele tava 1-1 e ele ia perder o jogo tava controlado, o cara tinha dois Counterbalance, ele tinha espada e arados na mão, ele tinha tampo, tava locked Tom Oss tinha uma criatura e ele consegue ganhar, cara. Nossa. Só matemática. Ele foi matemático ali, sabe? Ele, assim, ele teve toda a calma do mundo, esperou o Joel Osset fazer o que ele tinha que fazer, e no final ele ganha na matemática por causa de uma mana. O Joel Osset não consegue pagar. Não me lembro se é um Daisy, eu acho que é um Daisy, não lembro. Ele consegue ganhar o jogo por causa de uma mana, porque ele fez uma matemática. Então realmente vale a pena assistir, se você que gosta de mais profundo, assim, estratégia mais profunda, assim, assistindo. É, esse jogador também tá sempre nos tops lá dos torneios do Star City. Isso, Tom Oss, o cara, ele dispensa comentários. É um dos jogadores mais importantes de lá. E, cara, você me inspirou também a investir mais no Pauper do Magic Online, agora que você também tá entrando. Eu sou meio que o contrário de você, eu tô com 4 decks Commander e um deck Pauper apenas, né? Só que muito ruim, muito Pauper mesmo. Muito budget meu deck Pauper. E eu vou, quando tiver um tempo, né, sair dessa fase louca de vida, eu vou investir um pouco mais, até pra gente poder ter, criar certos jogos mais interessantes, né? Eu acho bem baratinho e você consegue muita carta de graça. Ou até pelo Puka Trade também e pelos bots. Mas bots. Essas cartas de graça dos bots, elas são cartas que dá pra usar no main deck dos decks Pauper? Não, são cartas, assim, staples, né? Dos decks Pauper. As mais caras não tem, sabe? Mas eu, por exemplo, eu consegui bastante casa. As criaturas do Mono White, por exemplo, a maioria foi de graça que eu peguei em bot, sabe? Um deck também que eu fiz preto, Mono Black, né? Mono Black Control. Yeah. Eu consegui várias criaturas de graça nos bots, entendeu? Pô, legal, cara. Depois eu tenho que pegar o nome desses bots contigo também, porque eu fiquei tão focado em Commander que negligenciei o Pauper. Mas agora que tem você, vamos ver se a gente cria uns jogos, mas eu preciso construir mais decks Pauper. Você me motivou, assim. Vou esperar sair dessa fase e investir um pouquinho mais em Pauper lá. Legal, então. Então é isso aí, galera. Até semana que vem. Eu acho que falando em Pauper, né? Talvez a gente continue o tema de Pauper na semana que vem, se tudo der certo, que vai ser o feriado. E espero que esse não seja o último Raktos Cast, né? Vai depender. A gente se vê semana que vem ou não, né? Ou não, vai depender da destruição em massa. Falou, até semana que vem. Beijinhos do Grilo. Tchau, falou.